Edição começando o som do 122ª edição. E eu não sei se tá gravando, deixa eu conferir. Raw Podcast. Não consegue mais. Não treino. 8. Pra falar sobre Parasite Eve. Parasite Eve. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente. Tem o Ilato. Se as suas mitocôndrias derem problema, a culpa é da sua mãe, que vieram todas dela. O Daigo! Ervas parasitas e armas de mão e cacetetes e lança-mísseis e... Libera geral! E a Parasite Jejeva! Olha só, eu gostei do meu nome profissional agora. E eu tirava sempre 10 nas aulas de mitocôndria graças a Parasite Eve. Respiração celular e pá, né? É. E é isso aí, nessa semana nós vamos liberar muita adenosina trifosfato, fazer as mitocôndrias liberarem mais de 70 mil joules de energia. Tudo isso e muito mais depois do chimetocôndrio. Chimenes de Golgi. Complexo de Chimenes. Chimenossomos. Chimenes liberando geral. A teoria do Chimenes egoísta. É o Symbiomenes. Você é menino jogador de Dota? Você é menina jogadora de LOL? Prepare-se para ouvir essa porcaria que é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos. Essa é a edição 222, praticamente um expresso do Gilberto Gil. O programa passado foi o nosso primeiríssimo de abril, aquela coisa bonita que a gente sempre faz e pega vocês que são um bando de trouxa. É. Vocês acreditaram mesmo que a gente ia falar sobre Halo? Vocês acreditaram mesmo? Bom, foi de sacanagem? Certa forma, a gente falou sobre Halo. Sim, mas o mais por cima possível. E a gente só continuou citando Halo pra irritar o ninja inimigo, porque ele não tava dentro da piada. É verdade. Oh, sim. Meu nome é Daigo, comigo aqui está o Senhor da Eternidade. Boa tarde. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para a sua pessoa. E vamos começar com o primeiro e-mail, que é do Biscoito Man. Biscoito Man! Esse aí não pode... Não, esse aí o problema dele é ser comido, tá fudido. Olá, funkeiros malditos, sou eu, o Biscoito Man. Mandei um e-mail faz pouco tempo e quero falar sobre minha experiência com o Ralo. Ok. Joguei apenas o terceiro e o quarto games da série. No Halo 3 tive a sorte de jogar dublado ainda por cima. Dublagem que, por sinal, não era ruim, mas também não diria que era boa. Eu fico querendo ver essa dublagem direto. Não é boa nem ruim, muito pelo contrário. Porra, que paradoxo maravilhoso. Joguei este game por incríveis 2 horas, depois falei foda-se e fui jogar outra coisa. Por isso não tenho muito o que falar dele. Ok. Acho que você já tem muito o que falar dele, na verdade. Você tem que falar que ele é uma merda. É, tu jogou 2 horinhas e não quis mais? Nunca mais? Pois é. Mas no Halo 4 eu cheguei a zerar e até perder algumas horas no multiplayer, que na maioria do tempo eu jogava um modo chamado Griff Ball. É que nem futebol americano, só com martelos gravitacionais e espadas de feixe de luz. Olha como ele faz a colocação. Eu cheguei a zerar e até perder umas horas no multiplayer. Ou seja, ele perdeu horas da vida dele jogando multiplayer. Que coisa maneira. Ele não falou, tipo assim, gastei umas horas ou aproveitei umas horas no multiplayer. Ele falou, perdi. Ou simplesmente joguei umas horas. Ou simplesmente joguei umas horas. Ele falou, perdi umas horas, assim. Perdeu horas. Nunca mais eu vou voltar. Sim. Perdeu elas para todo sempre. Para todo sempre. Não porque era bom, mas porque tinha 3 games. Projeto Natal Aventuras. Não sei que jogo é esse. Será que é Xbox Adventures? Eu não faço ideia, cara. Não sabes tu, não sei eu. Chamado do Dever, Operações Afrodescendentes 2. Puta merda. Ai, obrigado pela risada. Que não estava funcionando por causa de um amigo fela da puta. Mas essa história para outro e-mail. Ó, então eu já tô cobrando agora, tu vai mandar na próxima, hein? Halo 4. Achei o quarto game muito bom no aspecto de gameplay, mas a história faltava muita coisa para ser boa. Como é de praxe perguntar nessas horas, tinha história? É. Faltava muito para ser boa, tipo, faltava uma história para ser boa. É, faltava ter história. E ainda tem alguns dos piores payoffs ever. O vilão foi hypado para ser morto de uma maneira ridícula. Psh, quinta-feira. É, isso é terça, quinta, sexta e sábado-feira. Uhum. Para o Xbox 360, o game é muito bonito. E acredito que junto com a série Gears of War, é o melhor que aquele console pode rodar. Acho que não passa muito disso, não. Acho que o Judgment é a coisa mais bonita que tem ali. Acho que a coisa mais bonita que tem ali é Ni no Kuni. O Ni no Kuni só tem pra PlayStation. Na Ni no Kuni só tem pra PlayStation. Ah, tá. Então se fode, Xbox. Se fode aí, Microsoft. Mas tenho que dizer que a melhor coisa relacionada a Halo não são jogos, mas sim uma série, uma websérie chamada Red vs. Blue, que foi criada pela empresa Dentes de Galo e usa um estilo de animação chamado Machinima, que é simplesmente usar uma engine de um game para criar animações. E que neste ano está indo para sua 14ª temporada. Nossa, tipo, é maior senhora. Que Friends, então. Até agora eu nego ver essa bosta. Tipo, é maior que Friends, então, essa porra. Caralho! Ah. Esta série conta como é um dia a dia de duas equipes que estão num mapa de Team Deathmatch, mas que são muito inúteis para conseguir fazer qualquer coisa além de discutir uns com os outros. Mas eu não entendi uma coisa. A série, ela é, tipo, sobre duas equipes que estão no mapa de Team Deathmatch. Mas ela é sobre a equipe em si das pessoas e ao mesmo tempo misturando footage do jogo, ou é literalmente como se fosse o personagem mesmo? É, o jogo quebrando quarta parede, talvez, né? Os personagens saberem que estão dentro do jogo. É. Deve ser isso. Entendi. Porque senão não seria um mapa de Team Deathmatch, seria tipo pessoas que estão numa guerra, né? Né. Então eu acho que é. Não, se falou que é um mapa de Team Deathmatch, acho que já matou, né? Ah, não sei, foda-se. Foda-se. Desde alguns dos games há muita referência sobre essa série, só quem assistiu entenderá. Eu recomendo fortemente essa série caso você goste de jogos FPS ou pessoas sendo escrotas umas com as outras. Ok. É, eu adoro. Eu vou dar uma olhada exatamente por conta dessa última parte aí. Desta vez eu escrevi um e-mail maior só para ser mais difícil de ler. Que pena. O poder de interpretação de texto de Douglas Jung é supremo. Muito Até bom. A próxima, ou não, Black Onyx. Manda o próximo aí. Eu sou o Yamino. Perdoe não ter um nick de CS. Porra, peraí, caralho. Achei que Yamino era um nick de CS. Bom, agora é, né? Foda-se, fera. Teu nick de CS é seu nome, parabéns. Perdoe não ter um nick de CS, mas eu nunca fui fã de FPS e na hora época das Lan House eu jogava Tibia e Ragnarok Online. Meu Deus! É, venho sendo um ouvinte silencioso desde o podcast 132. Ou seja, há quase 3 anos. Nossa senhora, é muito stalker mesmo. Quando um amigo meu me indicou o podcast de vocês por saber que eu sou um grande fã de Kindle Hearts... Nossa senhora. Você só desce do meu conceito, amigo. Ok, me julguem, eu sei que vocês vão, tá? Já estamos fazendo isso. Desde então, vocês têm me proporcionado diversão sem fim nos momentos em que estou solitário em meio à multidão. A.k.a. transporte público. Caralho. Mas foi só com o incrível podcast de Halo que eu decidi finalmente sair do armário... Mentira. Sair de minha condição de mero espectador e me tornar ativo com uma simples frase... Você pode substituir Halo por Kingdom Hearts, por exemplo. Realmente, a gente pode substituir que o sentido vai ser o mesmo. Continua sendo uma merda. É, vai ser merdoso, né? Que os corações dos mundos iluminem vossos caminhos e relevem o excesso de parênteses. Eu gosto mesmo de usar esse recurso. Usou até pouco? Cara, fera, você pode ter usado parênteses quanto você quiser. Você escreveu de forma perfeita. Parabéns. Porra, tu escreveu benzão. Parabéns. Apesar de seus gostos, os jogos serem estranhos, tanto mínimo, quanto duvidosos. Mas a gente perdoa, fera. Aliás, este e-mail ganhará o prêmio Douglas Jung de completa e total... Ortografia ok. Como é que chama? Coesão. Coesão. Ih, muito coeso, muito técnico, muito hábil. Você ganhou o prêmio Douglas Jung de ortografia perfeita dessa semana, jovem. Cuidado, não gaste tudo num lugar só. Agora vamos para o próximo e-mail. Olá, digníssimos Dag, senhor da eternidade. Sou eu, JJ, o Jatinho. Chico. O Van Dijk, desapareci por alguns momentos, pois estava perseguindo o meu mestrado em cocô, e também porque algumas edições foram meio bosta mesmo. Uma boa pergunta, qual é a probabilidade de ele estar realmente fazendo mestrado sobre cocô? Tipo assim, sobre o uso de fertilizante no plantio de cenouras roxas. Pode ser, né? Tipo, uma parada de biologia mais hardcore, assim. Ia ser irado. É, porra, ia ser foda. Mestrado em merda, ia ser foda. Mestrado em bosta, curti. Mas este disco Grelinja e o episódio de Halo me entusiasmaram a agradecer pelos bons momentos que vocês nos trazem. Estava pensando eu sobre o tal Pikachu lutador que só tem moves de wrestling. Será que se evoluir o Raichu gordo e escroto vira uma cópia do Rikishi? Cara, eu não... Assim, a gente não é nenhum expert de Pokémon, mas eu não tenho a menor ideia de que porra é um Rikishi. Rikishi era um lutador... Ele é um dos primos do The Rock. É um gordo gigante com cabelo louro... Ah, é lutador platinado. De WWE. É, platinado, e o golpe especial dele era esfregar a bunda na sua cara. Justíssimo. Chama Stink Face o golpe. Que nome bonito, não? Muito bonito. Mas isso aí, um Raichu gordo escroto seria muito errado. É um Raichu gordo babaca, tá ligado? Sim, filha da puta. Pau no cu, pra caralho. Porra, ia ser muito irado. Porra. Falando em Rikishi, já que o Daigo ainda não fez, mentira, já fiz sim, farei por ele. Jabá no novo podcast do Daigo, featuring LK6, o Four Corners Podcast. Muito bom, pena que não tem sessão de e-mails para que os ouvintes falem bosta, como no glorioso BFS. Mentira, tem sim, é só mandar. O espaço até já tem nome, chama Amigo Internauta. Nossa senhora. Nível Galvão Bueno de qualidade. Estilo. Já que este meio perdeu o rumo para a Lucha Libre, o que vocês acharam do WrestleMania 32? Uma bosta! Ouça o nosso programa sobre que deve sair hoje ou amanhã. Abraços e até a próxima, amiguinhos. Bruno Van Dijk, mestre em cocô pela Universidade Federal do Rei do Gado. Diversão na vez! Meus amigos, Parasite Eve foi a primeira experiência que eu tive de jogar RPG diferente de RPG, mas que ainda era meio RPG, mas que era um pouquinho mais... Action! Cinema! Mais móvel, dinâmico, mais tiros, menos fantasia e mais mundo real. O RPG cinematográfico da Squaresoft. Porra. Mais pessoas queimando, né? Espontaneamente. Estátuas da Liberdade. Mais Central Park. Mais pessoas virando gosmas. Sim, gosma laranjada. Mais adenosina trifosfato. Porra. Mais ópera. Me corrija se eu estiver errado, e eu acho que a gente falou isso na época do episódio de Final Fantasy, e na época eu sabia. Agora, óbvio que eu não sei mais. A primeira investida da... Na época do Final Fantasy VII, eles queriam criar uma história em Nova York, né? Aí eles resolveram abortar essa parada, e aí depois reviveram com o Parasite Eve, não foi? Não lembro se era exatamente Nova York, mas a ideia do Final Fantasy VII era ser uma metrópole, preferencialmente um mundo moderno. É o que eles vão fazer agora no 15, mas ainda vai ser um mundo de fantasia, né? Então aí não. É como se Parasite Eve tivessem espadas e reis. Muita gente que tava no Final Fantasy VII tá no Parasite Eve também. O Nomura é o artista do Parasite Eve. Quando ele era ainda bom da cabeça? Ele não tava deprimido ainda. O Sakaguchi faz alguma coisa no Parasite Eve. E tem mais algum cara lá da Square, lá de dentro, que era alguma coisa, se não me engano, no Chrono Trigger, que tá no Parasite Eve também. Então, as cabeças de restantes... E tem sabe o quê? A deusa maravilhosa, Yoko Shimomura na trilha sonora. Sim. Gosto muito dessa mulher. Ela é maravilhosa. Era uma época que todo mundo dava as mãos e trabalhava feliz junto, não tinha mimimi. O Parasite Eve, acho que foi o próximo jogo da Square, de uma equipe da Square, logo após o Final Fantasy VII. Naquela virada de anos, né, 97, 98, daqueles dois anos, eles fizeram o Final Fantasy VII, o Tactics e o Parasite Eve. E aí, nesse meio do caminho, agora eu não lembro se foi depois do Parasite ou antes, mas teve um recheiozinho que também saiu o Saga Frontier, saiu, se não me engano, o Legend of Mana de PlayStation, foi nessa época também. Então, ou tinha muita gente trabalhando ali, ou eles estavam trabalhando muito e muito rápido, ou não sei, ou tinha chineses fazendo pra eles e eles assinavam embaixo depois. Porque eles lançaram muito jogo em pouco tempo, naquele do N 97, 98. Eu acho que o capital da Capcom tava muito bom, tava muito fluido, assim, tinha várias pessoas trabalhando Square. Mesmo, cara. Porque era muito, muito jogo que eles lançavam da mesmo. Da Capcom não, da Square. De várias vertentes, assim, de possíveis. A Capcom também lançou um monte de jogo nessa época. Porra, bastante. Só tinha dinheiro. Adaptação de arcade era direto, só os portos. Bom, eu falei Capcom, onde eu tô com a cabeça? Square Enix, só... caralho. Me corrigindo. Não, mas não tinha Enix ainda na época, era só Square ainda. A Enix tava nos Dragon Quest bolados. Tava lá nos Dragon Quest bolados. Não foi a Square Enix. É, só me corrigindo aqui, o Saga Frontier era 97 e o Legend of Mana 99. Mas ainda assim, pô, 3 anos que saíram lançando jogo pra caramba. Só RPGzão. Eu acho que era o comecinho de 99 o Legend of Mana. É, isso mesmo. Ou seja, foi naquela área ali ainda. E aí, esse desejo de você fazer uma ambientação mundo moderno, contemporâneo, urbano, enfim, que ainda ficou um pouco no 7, né? A gente tem grandes metrópoles decadentes no 7, mas é uma coisa mais apocalíptica, que você, enfim, as pessoas estão constantemente vivendo num estado de sítio, né? Já no Parasite Eve, não. Você conseguiu pegar realmente toda a atmosfera de um mundo real e criar um RPG com isso. E foi o primeiro nesse sentido. É um cenário bem urbano, né? Ele é basicamente paralelo com vida real, assim, porque tem toda Nova York, bem sitiada. Não fica mais urbano que isso, né? Tem uma mapinha pra dar ralé. Sim, tem Estátua da Liberdade, tem as avenidas principais, tem o Central Park, tá tudo bem localizado ali no jogo. E acho curioso a escolha por Nova York, porque é provavelmente o único lugar do mundo em que, mesmo que a pessoa nunca tenha visitado, você pode colocar todos os pontos de referência que o cidadão que nunca foi, ele sabe meio que se orientar. Sim. Talvez ele não saiba pra que lado deva ficar a Estátua da Liberdade, mas ele sabe que tá ali. Em algum lugar. Então, se aparecer, não, tá, Estátua da Liberdade. Ah, tem a ponte ali do Brooklyn, tá, a ponte do Brooklyn. Museu Nacional de História, tá, ele tava ali. Nossa, esse museu, meu sonho visitar ele até hoje. Dá pra visitar no Parasite Eve. Dá pra visitar no Parasite Eve. Mas o jogo eu acho particularmente mais legal, sabe por quê? Porque tem dinossauros. Tem dinossauros. Não, lá no museu também tem, é que eles são réplicas. São da zoeira. Todos os bichos desse museu, eles são réplicas. Assim, alguns são feitos a partir da alçada original, mas são todos meio que animatronics, assim. É legal o museu, mas eu achei isso legal. Desculpa, Jajá. Tomara que você goste mais do que eu. Dá XP. Se matar uns ratos lá... Eu ganho a magia de Berete quando eu for lá? Vai ganhar Resonance quando você chegar lá. Caraca, é Resonance que pega lá? Eu não lembro, não. No museu, não, era Liberate quando você chegava lá. No museu de verdade... Você tinha que ter mais ou menos nível 30 e tal. No museu de verdade é Resonance, não é Liberate, não. Porra. Moleque, bolei agora que eu lembrei do ratinho. Tu falou do ratinho, moleque. O ratinho, ele naquela época, ele era meio que paralelo ao primeiro zumbi do Resident, né? Sim, ele é aquela primeira vez que você... É o primeiro bicho bizarro que você pega. Acho nojento até hoje aquela cena. Chora a pálpebra de baixo, né? É interessante você dizer isso, Lápis, porque à primeira vista eu achava que Parasite Eve era do gênero horror. Por quê? Eu já tinha jogado Resident Evil e tal, sabia mais ou menos. E tinha aquela cara de jogo de terror que eu ia ficar meio boladinho. Mas não. Ele é um RPG de ação com elementos de horror, né? Ele era vendido como o rival de Resident Evil na época. Né? Um rival RPGístico, né? E foi um ano. É um negócio doido isso aí. Foi um ano do Resident Evil 2. Realmente não. É igual o Resident Evil 2 também, não tem, tinha, né? Até tinha um certo gore, principalmente essa cena do rato, tem no começo as pessoas sendo queimadas, entrando em combustão espontânea. Gore então, é uma coisa, terror é outra. Meu, tá, e é aquelas pessoas todas morrendo no Central Park, você acha bonito? Não, não acho bonito. Eu gosto bastante. Mas eu me escondo depois e falo, caralho, não vou jogar esse jogo de noite que eu fico cagaço. Resident Evil 2, por mais que seja um jogo que comece a dar aquele toque de ação na série, ele era um jogo assustador. Primeira vez que aparece um Licker, eu fiquei boladão. Quando aparecia aqueles filhos da puta daqueles corvos quebrando a janela, eu ficava bolado. Mas eu acho que, se você analisar a trama de Parasite Eve, ele é um pouco mais voltado pro terror psicológico, digamos aí, assim. Aí sim, aí eu entro no jogo. Ele desperta em você o medo do fato de que você tem bilhões, trilhões de outros seres vivos dentro do seu corpo, que são as mitocôndrias, que são uma coisa que agora vivem em simbiose com a gente, mas nem sempre pode foi se exatamente dessa forma. Momento. Pode mas se revelar a qualquer momento. E o efeito de combustão espontânea é uma coisa que existe na ciência, é documentado e ninguém até hoje descobriu por que aconteceu, em nenhum caso. É uma coisa isso, que... Isso é muito cagado, mas beleza. Então, é muito isso cagado é muito porque... Foda-se, é isso. Combustão espontânea é muito... Aí eu fiquei sabendo que o cara ali do outro lado queimou... cara queimou! Cara, tem, se você, mas não sei se você tá fazendo pouco, enfim, tem vários casos relatados na ciência forense de combustão espontânea, que é o seguinte: a pessoa tava deitada na cama, pegou fogo, carbonizou e a cama não pegou fogo. Então a pessoa realmente queimou de fora pra dentro. Então, como você explica isso, PH? Como você explica isso? Você tá chamuscadinha a cama, mas não queimou a cama. Então não foi tipo filme de terror que a pessoa explodiu, ou, sei lá, Dragon Ball Z que a pessoa explodiu. A pessoa queimou não de dentro pra fora, explodindo, ela queimou de fora pra dentro. Cara, eu sou muito antônimo da Elapso Database. Eu sou tipo o Ninja Zero Database. Eu não tenho a menor moral pra discutir tirando informações você do bolso. Você não tem envergadura moral? Não tenho, mas eu acho que eu li uma vez, e isso é muito acho, que combustão espontânea era a maior balela da história, assim. Entendi. Tá documentado, viado. Documentado aonde, maluco? Na Biblioteca de Alexandria? Na Wikipédia? Como qualquer coisa na ciência que você não tem comprovação e você não tem como comprovar, você vai ter quem acredita, quem não acredita. E até coisas que você tem como teoricamente comprovar, tem gente que não acredita e fala que a Lua, na verdade, era o deserto do Arizona em 69. Então até aí você acredita, cada um acredita no que quer. É, que, não, as Torres Gêmeas foram derrubadas por terroristas, não foi o governo americano que sabotou. Cada um acredita no que quiser, entendeu? Caralho. Cada um acredita no que quiser, entendeu? A verdade tá lá fora. A verdade tá lá fora. Nossa, vai virar programa de arquivo X, assim, é mesmo? Dia. Fox modernizou o programa. Diabos, eu tenho dois podcasts e nenhum pode fazer um programa de arquivo X. Mas é isso, é isso. Então ele brinca com esse terror psicológico que a GG comentou. Sim. De você saber que o cara tá te falando de ciência e realmente a mitocôndria, pra fazer a respiração celular, ela libera energia. E essa liberação de energia é uma energia absurda pra fazer seu corpo funcionar. Só que dá uns ATPs bolados. É, você tem bilhões, trilhões de baratinhas dentro de você, todos vieram da sua mãe, então se deu algum problema, a culpa é da mãe, que liberando adenosina trifosfato. E se um dia ela falou, não, aí, vamos juntar aqui e tocar o terror nessa porra aqui, botar fogo no colchão, vamos rebelar essa porra, essa prisão aqui. Tu pega fogo, cara. Tchau, um abraço. Lápis. Você deu, tipo, uma mini estudadinha? Você só, tipo, reviu os nomes, assim, a gente atrás do programa? Ou você é Elapso Full Database No NES? Não, a parada do ATP é porque, na época, a gente não, jogou ATP esse jogo... ATP é uma coisa. Trifosfato Long La Foda-se. Mas é o nome. Esse é o nome mais científico. É o nome, adenosina trifosfato. O nome dessa parada, ATP. É, pô, quando a gente estudou essa... Quando a gente jogou esse jogo, tinha 12, 13 anos, cara. Era bem época da escola. É, mas tem... Se você pegar a própria explicação, a própria explicação do jogo pra barra de ATP, quando você tá... É, o jogo fala isso, O próprio jogo te explica como funciona de uma maneira que tem paralelos com a vida real, assim. Sim. Aquela barrinha de ATP, que é basicamente a preparação da Aya pra fazer os ataques dela. É, o Active Battle dela. Isso, tem um paralelo, assim, com a vida real. Não é só esse termo técnico de jogos que a gente conhece. É, que aliás, eu passei muita frustração. Pra quem não sabe, tá dando mole, Parasite Eve foi um dos títulos que eu zerei, ou acho que é o único título, que eu zerei inteiramente no streaming do Baixo Frente Soco, no twitch.tv/baixofrentesoco. Numa época gloriosa do nosso site, em que a gente tinha tempo pra fazer essas coisas. E eu lembro que, fora o final, que foi uma frustração foda, eu morrer 20 vezes no boss, e quem tava lá às 3 horas da manhã, sabe? Isso. Quem tava lá sabe, eu lembro que eu dava um tiro e eu demorei muito pra entender, tipo, eu dou um tiro, agora eu tenho que esperar tipo 5 segundos andando de um lado pro outro, esquivando dos golpes do inimigo pra conseguir dar outro tiro. Você é igual o Loop? Você não leu o jogo, como é que o jogo funciona, não? Antes de jogar? O Loop é assim. Eu li como funciona, eu entendia como funciona, eu conseguia jogar, mas na minha cabeça a desculpa do ATP não funcionava, entendeu? Eu podia dar outro tiro ali. Por que o Final Fantasy VII funciona, então, e o Parasite Eve não funciona? Eu posso dar uma outra espadada ali também. Funciona nos dois, a única diferença é que no Parasite Eve você é um pouco mais dinâmico, você tem que ficar se movendo naquele cenário de ação. Enquanto isso, você tem que manter sua mente ativa, prestando atenção no inimigo e bolando estratégia, tipo, ok, agora eu vou usar tal coisa, e ou, pera, agora ele vai usar tal golpe, que nem no boss final, por exemplo, e aí você tem que ficar sempre atenta nele e ao mesmo tempo pensando no que você vai fazer em seguida. É um jogo de xadrez, cara, você tem que pensar 3 movimentos à frente. Sabe por que não funciona? Sabe por que você tem que fazer o ATP ali, o adenosina trifosfato no Parasite? Que balas normais normais não funcionam. Você tem que colocar a sua energia parasita ali dentro. E aí você tem que esperar as suas células acumularem a barra de especial de novo pra depois você mandar um Kamehamehazinho com a 38. Essa é a explicação do jogo pra barra de ATP. Aí sim. Essa parada. O que eu achei, assim, muito legal, por mais que eu esteja pegando no pé aqui agora, eu achei muito legal a jogabilidade do Parasite Eve, porque ele dá uma dinâmica que outrora não existia nos RPGs. Que é a questão de você pensar em real time uma estratégia de movimentação, posicionamento e ataque ali. Isso é muito maneiro. Que agora ficou uma coisa meio comum, né? Uma... É. Transformou um pouco. É, mas transformou um pouco a dinâmica de jogabilidade de RPG de 20 anos pra cá, mudou essa coisa de só turno ou só tabuleiro de xadrez pra você ter movimentações livres. Então agora você tem... dois anos depois já teve, né? Você teve o próprio Legend of Mana de PlayStation, que era assim. Acho que todos os Legend of Mana são mais ou menos assim, agora não lembro. É, os Mana são mais Zeldinha, né? É, os Mana são mais Zelda. Fala aí, já. Valkyrie Profile também. Valkyrie Profile é assim. As partes platform. Tales of também. Os Tales são assim e de 20... Ah, Xenoblade Chronicles também é assim. E chegando até coisas mais recentes, os Xenoblades, o Crysis Score, o Final Fantasy XV já é assim, né? Vai continuar sendo assim. O remake do Final Fantasy VII será assim. Kingdom Hearts! É, né? Crado Rise é assim. Então, isso mudou um pouco. Foi mudando um pouco a dinâmica de jogos de RPG nos últimos 20 anos. E o Parasite Eve é um personagem nessa mudança de dinâmica. Concordo. Nesse sentido. Mas eu acho que o Parasite Eve tem uma sutileza charmosa que é não ter button mashing. Sim, a Aya também é um charme. A Aya é muito charmosa, mas na questão de jogabilidade, você não ficar apertando o quadrado até vencer, como tem em vários action RPGs hoje em dia. Final Fantasy XV também assim agora. Não, me falaram que Final Fantasy XV tava menos assim, mas eu não joguei a demo ainda. Tá um pouquinho assim, na real. Mas... Você falando agora, eu lembrei de Legend of Legaia, que você fazia Smash Button, mas você fazia combos, e era muito, muito maneiro. Mas no Parasite Eve você tem que literalmente só esperar. E aí, nesse momento que você tem que pensar, ué. Quando você jogou Legend of Legaia, alguma vez você, tipo, sei lá, foi viajar nas férias pro sítio da família e aí ficou uma semana fora e quando tu voltou, ligou o Legend of Legaia e falou: caralho, eu não lembro combo nenhum. E você levou e foi oprimida por todos os bichinhos que tinham no jogo e parou de jogar? Qual é, porra? Eu anotava os combos no caderninho. Eu não. Não, mas eu olhei os combos no status do boneco, porra. Tinha isso, eu não lembrava. É, mas eu sei que decorava. E aí, quando acontecia isso, de sei lá, passou o fim de semana, tive que sair, não consegui jogar. Eu olhava o caderninho e fazia de boas. Inteligência é uma coisa muito maneira. X bolinha X era tornado flame do. Caraca, você lembra ainda, que inveja. Então, Gegé, gostaria de dar uma sinopse de Eva Parasita. Eva Parasita parece música da, sei lá, da Ivete Sangalo. Do não, cara, que isso? Parece coisa dos anos 80. Eva Parasita que consome o meu coração. Corpo de mulher e alma de Deus. Ela veio e levou o meu amor, o meu amor. Ela me queimou. Ela me queimou por dentro, consumiu meu coração. Eva Parasita, você é minha paixão. Me queime por dentro. Ainda colocou um Zé Brito junto. Achei curto. Gostei. Enfim, na história do jogo, ela mostra um pouco da Eve, né? Daí, né? Que é a Parasite Eve, que dá o título do jogo. Só que ela não é a primeira. Então, você descobre lá pelo meio do jogo que, na verdade, já teve um incidente antes, bem parecido com o do game, né? Eu vou já entrar um pouquinho no livro, que deu origem também a um filme, né? O filme tem um filme que é baseado no livro, que é a história original de Parasite Eve. Caraca, sinopse com spoilers! Tô brincando. Eu não sabia que tinha livro quando eu joguei pela primeira vez, né? Mas tem um certo momento no jogo que você descobre que o que tá acontecendo ali no jogo não é a primeira vez que ocorre. Então já teve essa transmídia já lá em 1900 bolinha, veja só. Eu não sabia que tinha realmente essa história. Eu sabia que aconteceu alguma coisa antes. Tem vários documentos que dão a entender isso ao longo do jogo, mas eu não sabia que realmente tinha isso lançado na época. Sim, já tinha sido lançado, e o filme, se eu não me engano, é de 1996, Sete. Que é baseado nesse livro, né? Livro e filme. 97. Uma adaptação, o filme é a adaptação do livro e conta a história da primeira Eve, né? Que são... A gente tem até hoje o quê? Três Eves, eu acho ao longo dos jogos. Essa do livro e filme é a primeira. e o incidente ocorreu no Japão, com um doutor que a esposa dele acabou morrendo, mas aí teve, foi uma história bem parecida, que teve esse transplante de órgãos, e o órgão que foi doado da esposa dele acabou despertando na mulher que recebeu o órgão poderes estranhos, e aí ela começou a querer dominar primeiramente o Japão, depois o mundo. Mas, olha onde ela tá, né? É, mas é interessante porque no livro e filme tem uma base mais amorosa, digamos assim. Tem uma resolução bem mais romântica dos fatos. Sim, bem mais passional. E enquanto que no jogo, não. Você já não tem essa resolução mais passional. Quer dizer, no final né? Porque no final verdadeiro do Present Eve 1 tem mais um final mais passional também. Oi? Eu não lembro qual o final. Eu fiz um final completo. Você que sabe, mas. Não, você não enfrentou o Quando você zera e faz o EX Game, o final do Difícil Chrysler, o andar 77, tem um final que é mais, enfim, família. Eu acho que esse final do Chrysler é não só um fator replay, mas é também algo, um paralelo com o filme e livro também. Também, né? Porque tem essa história bem mais romântica, digamos assim. Com a Eve é mais pela questão da irmã dela, né? Então tem esse laço fraternal. No filme do livro é o laço entre mulher e marido, assim, sabe? Esposa com a Eve, e marido. Não, com a Aya. E com é bem bonitinho. Com a irmã dela. É, com a Aya. É, com a Aya no jogo e a irmã dela. No filme é com o doutor, que eu esqueci o nome, e a Eve. Morisaki Sbrubbles, Toshiaki. É, Murasaki, o cara. Kushiranada Slubububu. Não lembro. Nada. É. Doutor alguma coisa san. Doutor foda-se san. Enfim. E aí no jogo a gente começa em 1998? Sete. É, 1998. É 7 também, é. Ah, Natal de 97, é. É, 24 de dezembro. Sim, sim. É porque eu sempre me lembro que no 2 passou 2 anos, né? Aí é porque também o jogo saiu em 98, né? Sim, tem isso também. Mas aí começa na véspera de 90, na véspera do Natal de 98, pra virar pra 98, no caso. E a protagonista, nossa querida e amada musa waifu, Aya Brea, ela tá indo. Ela tá num dia de folga normal e ela vai lá no Carnegie Hall, que é também um lugar muito famoso de Nova York. E ela vai assistir uma peça de teatro. E quando ela tá lá assistindo, de boa, o date dela, o crush dela. Quer dizer, não é nem crush porque ela meio que super despreza. Era o cara que tinha um ingresso sobrando pra aquela peça que ela queria muito ver. É esse cara. Não, mas eles fazem, nessa cena eles constroem o personagem dizendo que ela é meio workaholic, a policial que quer se resolver as coisas. Porque ela fala assim, eu fui obrigada a tirar um dia de folga para tentar curtir. Mas a justiça não descansa. Sim. E ela é super focada no trabalho dela. Tanto que quando acontece essa cena, esse inicial que marcou a memória de todo mundo, né? Da Melissa, que é uma das cantoras da ópera, literalmente todo mundo entra em combustão, menos a Aya, né? Menos a Aya, namoradinho dela, e mais algumas pessoas que fugir, né? Tem uma consegue fugir. É. Mas enfim, ela consegue, ela literalmente taca fogo em todo mundo. E quando essa merda acontece, ela levanta, já saca a arma e o cara fica mais, meu Deus, o que tá acontecendo? E ela sai pra lá, vai, me deixa investigar essa parada. Se você não for me atrapalhar, já sai fora e deixa eu aqui. Cara. Tipo, ela é muito desse, cara. Se eu fosse você, eu saía, porque a treta vai rolar. Tá esquisito aqui. Ela dá literalmente um sai pra lá nele, sabe? Não, e é engraçado, porque pensa no cara comum, né? Ela, tudo bem que é a protagonista badass, policial sinistra, e ainda vai ganhar superpoderes. Mundo injusto. E o cara, ele tá tipo num lugar de boa, de repente. Pensa que ele é um cara normal, a gente não tá falando de um super-herói, é nada, é um cara normal. Ele entra em desespero. Ele tá num lugar em que todo mundo, ou pelo menos, sei lá, 99% das pessoas, é fogo. E ele fala, tipo, que legal, qual é a boa? Vou embora, né? Eu não quero ser churrasquinho também. Ah, eu lembro que você depois sai, vai explorar o lugar lá, você encontra uns churrasquitos nos cantinhos. E você, tipo, abre a porta, aí passa um cara todo queimado, chama os caras, tipo, eu socorro, e morre. Aí você, tipo, que bad. Aliás, essa parte é mó treta, porque você pode, em vez de caçar ela nos túneis, você pode voltar e pegar uma porrada de item que você não tem como pegar depois. Sim, você pode literalmente investigar os camarins do teatro, né? Porque quando a Aya sobe no palco pra investigar qualquer parada, ela se depara com a Melissa, só que a Melissa ali já tá se transformando, né? Ela não, tá com a transformação completa dela. Ela já tá mais pra lá de Bagdá. Ela já tá pra lá de Bagdá. E aí ela fala algumas coisinhas pra Aya que deixa ela meio conformada, já deixa, atiça ela um pouquinho e sai fora. E aí a Aya vai investigar e ela entra nos camarins do teatro, né? E você pode investigar ali, pegar todos os tipos de itens, enfrenta papagaios demoníacos e ratos do Satanás. E aí você encontra esses churrasquinhos que o ninja inimigo tava falando, que são pessoas que ela passou por ali, deu um toquinho assim no ombro e queimou a pessoa. Ou nem só isso, ela só passou liberando a aura. Pode ser também, sim. E a transformação da Melissa, a transformação da cantora Melissa em Eva é ativada justamente pela presença da Aya ali. Quando ela vê a Aya na plateia, ela tá lá cantando normalmente, como, enfim, uma cantora de ópera deve fazer. E quando ela enxerga a Aya na plateia, é que os olhares dela se sincronizam, que os olhos da Melissa mudam de cor, mudam de aspecto e mudam de cor, e aí é que ela libera, né, faz a liberação e causa esse fenômeno de combustão espontânea em massa na plateia e no resto do elenco inteiro. Então o fato da Aya estar presente ali é que ativa essa coisa dela. Ela teoricamente era uma pessoa normal até então. Até ali era. Dizer, normal tomando remédio pra cacete. É. Mas assim, ela vivia a vida dela, sim, entendeu? Não tinha acontecido ainda. Ela tentava viver, na verdade, a coitada, né? Porque injustamente, inclusive, já no primeiro dia do jogo, que o jogo é dividido em dias, né? São 6 dias. E aí, nesse primeiro dia, que é o comecinho do jogo, que a Aya tá ali investigando, em determinado momento ela entra no camarim e tem um pedacinho de um diário da própria Melissa. E ali você já descobre um pouquinho dela. Que ela passou por muita dificuldade na vida, que ela teve que passar por um transplante de rim, que mais tarde voltaremos nesse ponto. E que ela, desde então, fica tomando muito remédio pra tentar se controlar. E o processo dela, até mesmo pra entrar nessa ópera que ela tava cantando nesse dia, foi extremamente difícil ela conseguir esse papel. Então é uma pessoa que você vê que ela passou por muita merda na vida, já nesse pequeno trecho, sabe? E aí você já meio que cria uma empatia com ela, mesmo ela quando sendo era tão... criança, ela recebeu um transplante de rim, que ela teve uma falência em um rim, recebeu um rim doado de uma outra criança que tinha acabado de falecer. Depois de alguns anos, ela teve que começar a tomar muito imunossupressor, porque o rim estava teoricamente sendo rejeitado. Essa peça que ela queria tanto ser a cantora lírica, né, a cantora lá da ópera, ela não ficou como sendo a única cantora do elenco. Ela, na verdade, dividiu o papel com uma outra cantora, então ela tinha que intercalar com essa outra atriz, então o holofote não era só dela. Essa outra atriz depois morre e ela fica com o papel só pra ela. E na véspera de Natal, que era um dia em que ela tava escalada, até provavelmente devia ser um dos dias principais, né? Afinal, 24 de dezembro, a noite de Natal, ela que tava escalada pro papel. Não sei se em algum momento depois revelam que, na verdade, aquele dia seria da outra e ela tava substituindo ali, mas... Na verdade, tem uma maracutaia com a morte dessa outra atriz. Paola Bracho. Tem. Você vai... Conforme você vai afundando na trama, você vai vendo que tem muita merda por trás. E aí, esse primeiro dia, ele continua com a Aya se enfiando pelos esgotos e enfrentando os ratos, enfrentando o crocodilo elétrico maneiro. Oh, muito, né? maneiro esse chefe. E a própria Eva, né? Que a última cena em que a Melissa aparece na forma de Melissa é a cena do piano. Ela tá lá tocando piano, tá tocando até o tema principal do jogo. E aí ela dá um esmagadão no piano, vira a Eva mitocôndria. E ali depois Melissa acaba e o que a gente passa a ter é de fato a personagem antagonista do jogo, que é essa personificação da Eva, que é a personagem que vai criar todas as criaturas neomitocondriais, que são o rato e o crocodilo e aqueles corvos malucos, etc. É interessante que nesse momento que a Melissa realmente, a Melissa morre, né, e a mitocôndria Eve acorda finalmente nesse corpo, ela toma controle, a Aya também, as mitocôndrias da Aya também despertam, e aí que você consegue passar a usar os poderes dela, as Parasite Energy, né, que ela consegue agora soltar poderzinho, veja só, por causa das mitocôndrias dela que acabaram de acordar graças ao encontro com a Melissa ali. E durante todo o tempo que você vai cruzando com a Melissa nessas salas do teatro, né, nos camarins, ela vai falando: ah, suas mitocôndrias também estão acordando, elas estão te chamando, você tem que ouvir. Ela vai atiçando a Aya, por isso que a Aya vai caçando ela. E aí quando elas finalmente se encontram ali no... meio que no... era um teatro ali, né? E elas se encontram e elas começam a conversar, que vai ter uma boss battle entre elas ali. Aí as duas finalmente acordam. É muito maneiro. E tudo isso cena. É intercalado com cenas em que a Aya tem uma visão de uma criança, né? Tem uma criancinha pequena, que toda hora ela enxerga uma criancinha e é uma alucinação, a criança sempre desaparece diante dela. E essa criancinha, de certa forma, tá sempre guiando ela pra ela encontrar a Eva. Nova. E eu lembro que tem algum trocadilho com o nome também da inimiga dela, que a protagonista é a Aya, e acho que é Maya, irmã... alguma coisa assim, não é? O nome da irmã dela é Maya. Ah, o nome da irmã dela. Não, a irmã da Aya é Maya, mas a Maya faleceu, a Maya morreu criança. Sim, a Maya morre quando ela é uma criancinha ainda. E, enfim, você... vai pelos esgotos e encontra a Eve mais uma vez, mas ela escapa e aí você tem que lidar com o crocodilo, que nem o Lapso tava falando, e você derrota ele e acabou, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais como prosseguir dali, o que, que resta é só voltar. E aí a Aya retorna até a entrada do teatro, ela depara ali com a polícia tá toda no local. Ela encontra com maneira... Danny Glover. Sim, que ele já chega dando patada nos repórteres, é muito legal. Que ela sai do, ela é praticamente, ela é dada como a única sobrevivente, assim, ou a mais importante sobrevivente, porque a mina sai assim do nada do teatro e vem uma massa de repórteres pra cima dela. Meu, o que que tá acontecendo? O que aconteceu? Por que que as pessoas queimaram lá dentro? De repente você vê o Danny Glover já dando socão nos caras pra abrir caminho pra ela, e eles retornam pra NYPD, né? Pro departamento. Pro departamento de polícia de New York. E aí acaba o primeiro dia do jogo. Na quantidade de montagens na internet substituindo a cara do cara por Danny Glover é genial, cara. O nome do cara é Daniel Dolles, pra começar, né? Sim. Foi super inspirado, não tem nem como negar. Além da Aya e da própria Eve, tem uns personagens muito bons nesse jogo. Esse próprio o Daniel Bollins é um desses caras, que é o parceiro, né, detetive parceiro da Aya. Mas ali... é o brother que tá dentro dentro da polícia tem alguns personagens muito maneiros também. O carinha lá do rabo de cavalo, que é o cara que fica ali no arsenal do departamento de polícia. O próprio chefe de polícia é um personagem recorrente. Então os personagens ali do arco da polícia são personagens interessantes. Agora, os caras que fazem a história realmente se desenvolver são personagens que vão aparecer depois, né? O médico, que é Hans Schukrut, não lembro, Kaplan, Kafan, Hans, foda-se. Hans Clown? É Clapman, alguma coisa assim, né? Hans Schukrut. E o Maeda, que é o japonês, que também aparece no meio do caminho. Então são os caras que vão dar todo o amparo científico à história. E que quando a Aya e o Daniel vão encontrar o Hans pela primeira vez no museu, e o Hans fica lá falando de mitocôndria, que é um ser que... Ah, é Hans Klemp, é só Klemp, Hans tá. Klemp o nome dele. A mitocôndria, que é um ser vivo unicelular que entrou em simbiose com o ser humano... É completamente, e agora vive com a gente, simbiose e não sei o quê. E tchananã, e a Aya e o Daniel não dão a mínima pra esse cara, porque ele tá falando, né? Mas depois, no fim das contas, é tudo sobre a história, né? Tudo que ele tá falando é, na verdade, sobre a história. O que aconteceu ali, o grande mistério da coisa que aconteceu é que tanto a Aya quanto a Melissa, quando crianças, uma a Melissa um pouco mais velha que a Aya, mas enfim, elas receberam doações da irmã da Aya. Quando a Maya e a irmã, e a Maya e a mãe da Aya, então, portanto, a mãe e a irmã da Aya morreram num acidente de carro, do corpo da criança, da Maya, foram transplantadas uma córnea pra irmã, que não tinha o olho direito, ou tinha algum defeito no olho direito. Sim. E um rim pra Melissa, que teve falência de um dos rins. Então, na verdade, a Eva, de fato, era a Maya. E passou, né, um órgão pra Melissa e outro órgão pra Aya. Quando elas ficaram adultas, etc., e essas mitocôndrias, consequentemente, também provavelmente conseguiram, de alguma forma, se espalhar, né, a reprodução celular, essas mitocôndrias foram dominando a Melissa e a Aya, eles conseguiram tomar conta do corpo da Melissa, mas não conseguiram tomar conta do corpo da Aya. Então, um cenário ali em que talvez houvesse duas Evas, conseguiu-se, na verdade, mitigar o problema pra ter uma Eva só e uma anti-Eva. E aí resolveu o problema. Então, na verdade, a divisão dos órgãos resolveu o problema, em vez de simplesmente criar um problema ali. A Eve, ela, eu acho importante ressaltar só que a Eve, ela é uma entidade muito antiga. O Clamp, se eu não me engano, ele fala, quando você visita ele pela primeira vez, ele começa a falar um pouco sobre a história, mas o Daniel e a Aya não dão a mínima pra ele, que nem o Lapis falou, porque ele não tá falando nada com nada, sabe? Depois que eles voltam no museu pra interrogar o Clamp de novo, porque aí eles vão juntando as peças do que é quebra-cabeça. E eles, puta, o Clamp tava falando o tempo inteiro a verdade pra gente, a gente não deu bola, né? Então vamos voltar lá. Eles voltam. E aí, mas durante todo esse tempo você vai vendo que a Eve, ela é uma, na verdade, uma entidade muito antiga. Ela tem a origem dela na África, tipo, no começo da humanidade, assim. Ela é uma mitocôndria que foi crescendo conforme o tempo, até o momento que ela conseguiu criar uma inteligência própria. Ela tem uma inteligência própria. Sim, ela. É por isso que ela se chama Eve, né? E ela foi passando de corpos em corpos até que teve um incidente no Japão, que ela conseguiu dominar a pessoa e fazer a pessoa seguir de acordo com os planos dela, que seria meio que terminar com a raça humana e recomeçar uma nova, né? Com ela dominando a parada toda. E aí no Japão tinha. Ela renasceu no corpo da Maya, que era a irmã da Aya, só que faleceu. Quando teve essa divisão dos órgãos, tanto essa doação, aí uma parte da Maya ficou, então. Desses poderes que estavam adormecidos na Maya foi pra Aya e pra Melissa. Só que a Melissa teve todo esse trauma com os remédios que deixava ela descontrolada e deixava ela bem. A imunidade dela tava baixa, né? Por assim dizer. Sim, ela tava bem vulnerável, né? Psicologicamente e fisicamente também. Então, porra, prato cheio pra Eve tomar conta dela, foi fácil. Agora na Aya, ela conseguiu. Conseguiu ativar o poder dela ali, mas a Aya dominou esse poder. Só que ela sentou, elas tiveram essa simbiose perfeita, né? As células da Aya mesmo e a mitocôndria Eve, que tava na córnea da Maya, conseguiu criar uma simbiose perfeita. Então a Aya, que é o ser mais evoluído tecnicamente, sim. Se você parar pra pensar e até levar em conta a lei da seleção natural, que é até comentada no jogo uma vez ou outra, a Aya que é o ser mais forte ali, não a Melissa, que nem fica implícito o tempo inteiro. Né? E aí, toda essa teoria de mitocôndria, se os caras, tudo que fala no jogo, em termos científicos, né? Ou pelo menos o limiar a partir do qual as mitocôndrias tomam conta do seu corpo e você vira um vilão de anime. Mas tudo antes disso, tudo que é a base científica, aquilo ali é realmente. A mitocôndria é uma organela, né, que está presente em todas as células do nosso corpo e que é a organela que, hoje, no ser humano, como nós somos hoje, é o responsável por fazer a respiração celular. Você, voltando, né, milhares, milhões de anos, na verdade milhares, né, o ser humano milhares de anos, voltando aí 100 mil anos, enfim, até onde estiver ser humano, ou enfim, não sei quando é que apareceu, essa organela, a mitocôndria, ela existia separada ao ser humano. Então ela tem uma estrutura que é muito semelhante aos procariontes, que é um tipo de ser vivo. Então uma das teorias que se tem para a mitocôndria no ser humano é a teoria endossimbiótica, que diz que existia a mitocôndria, existia o que hoje é o ser humano, a linha evolutiva, nossa linha evolutiva. A partir de um certo momento, a mitocôndria encontrou o ser humano, estabeleceu uma relação simbiótica ali que, enfim, os dois se beneficiaram. Pra mitocôndria... Falou, tipo assim, tá gostoso, tá muito bom aqui, vou ficar. Tu ganha, tipo, ganhamos. Tipo, em livro de biologia que tem aquele tubarão que tem um peixinho perto que come o lixo do tubarão e ao mesmo tempo... Tem um tubarão que ele anda com um peixinho meio que nas costas dele, que é uma relação de comensal. É baleia. Uma baleia. Pode ser que seja uma baleia. Se fosse um tubarão, o tubarão é o meu peixe. É tipo um crocodilo que fica. Porque o crocodilo fica uma parte do fora da água. É, tem um passarinho que faz isso lá. Com o é, agora o tubarão nem fica parado, coitado. Tá, mas o peixe fica lá junto com ele. É, agora tem essa relação de comensalismo, assim, né? E agora, talvez, sei lá, num nível intracelular, isso. Caralho, a aula de biologia da sétima série, isso, né? Isso seja uma simbiose já. Então, a partir de um certo momento, a mitocôndria passou a viver em simbiose com o ser humano e elas têm DNA, é o que a gente chama de DNA mitocondrial. Então, se você procurar, às vezes, alguma doença que se diga, uma doença relativa ao DNA mitocondrial, isso é um DNA que vem especialmente das suas mitocôndrias. Todas as mitocôndrias que a gente tem vêm das nossas mães. Então, por isso que às vezes você vai no médico e se tiver alguma doença assim específica, sei lá, não vou saber um exemplo agora, mas às vezes o médico manda procurar o histórico só na família da mãe, porque na família, já foi melhor na nisso, família do pai não vem. O quê? Era melhor dois, nisso, três exemplos, né? Mas eu não sei nenhum. Tô chutando aqui. Isso que você tá falando da mitocôndria vir só da mãe é um plot device importante no jogo. Sim, porque, assim, as mitocôndrias do jogo, elas vivem em simbiose com os seres humanos, né? Elas fornecem energia, em troca elas meio que fornecem outra energia também pra você usar como os poderzinhos lá. Só que o Clamp, ele tem essa adoração por mitocôndrias por causa dessa teoria que o Lapis estava falando, porque ela, a Eve, né, a mitocôndria Eve especificamente, a primordial, tal, ela, desde o princípio, ela vem tentando usar os homens como veículo pra evoluir no mundo, né? Elas já se adaptaram ao mundo, tanto que no episódio lá do Japão, no livro e no filme, elas já estão bem adaptadas à sociedade, elas já conhecem bem como funciona o mundo. E aí, o que, que elas fazem? O plano da Eve é usar o marido lá da moça que morreu, né, que deu os órgãos, pra conseguir, engravidar, né, e conseguir procriar seres como ela a mais no mundo. Tanto que no jogo tem aquela parte onde você tem que ir pro hospital pra impedir que a Eva pegue o esperma. Ela quer dar origem ao ser supremo, né? Muito, muito lendo o demônio. E aí o Clamp tem um papel fundamental nisso, porque é ele que dá as coordenadas pra ela, só que o sêmen que ela pega, ele não tem especificamente DNA de homem, tem só o bebê, ele vai receber só o DNA dela e as mitocôndrias dela. Por isso que ela... Seria um ser supremo? Porque ele, como seria um ser formado a partir apenas dela, ele não seria 50% ela. Então ele não seria só 50% mitocôndrias da Eva. Ele ia ser 100% mitocôndrias da Eva. Ele ia ser uma evolução no sentido de que, a gente sempre passa só metade da gente pro outro ser. Então, teoricamente, a gente só passa metade de tudo que a gente tem de bom. Se a gente consegue passar 100% de tudo que tem de bom, e esse 100%, no caso da Eva, é um poder de dominação mundial, ela vai, enfim, criar o tal do Deus Supremo. Mas se você passa 100%, vai 100% de tudo que é de ruim também, mas né? Mas ela queria passar o que era ruim. Mas é isso que ela quer. Porque ela é má. É isso que ela quer, exatamente. É, inclusive, ela passou 100% de fraqueza contra a Aya pro bebezinho, né? Não, ela quer fazer vários dela. Sim, também tem isso, né? Também tem essa coisa, né? Você cria uma nova linhagem de seres humanos, ou enfim, de seres que são seres, primeiro, superiores e que são seres que vão... Ela já tem poder suficiente pra acabar com Nova York inteira, se ela quisesse. E tem no capítulo 3, terceiro se dia, não me engano, sim. No dia 3, na verdade, ela faz o Central Park, a galera que tá ali no Central Park todinha virar uma segundo dia é uma... O segundo dia seria um concerto da Eva, na verdade da Melissa, no Central Park. É uma parte, sinceramente, meio escrota do jogo, porque ela chega lá pra se apresentar no Central Park. Primeiro, tá cheio de gente no Central Park um dia depois que o Carnegie Hall pegou fogo, mas beleza. Então tem uma galera lá assistindo a cantora que provavelmente saiu no jornal, que era a mesma cantora do dia anterior, mas beleza, tinha ainda uma galera lá pagando pra ver, de noite, no meio da neve, e ela chega lá já na forma de Eva, toda vilã de Final Fantasy abstrata, e faz a galera virar uma gosma laranja. E aí nessa, inclusive, a ex-esposa do Daniel vai embora, morre, o filho dele sobrevive, o moleque sobrevive, mas a ex-esposa dele, a Lorraine, vai embora, e a Aya tá lá, vendo a galera virando gosma e pensando, caralho, o que vocês vieram pra cá, meu irmão? Ninguém leu jornal, ninguém leu Times hoje. Vocês são burros, e aí Manhattan é evacuada, entra um plano de evacuação de Manhattan, sai todo mundo da cidade, ninguém consegue entrar, exceto um homem, um poderosíssimo médico, na verdade, cientista japonês, que ele é fodão ninja da Sapucaia, ele invade Manhattan, sei lá, pelo esgoto, provavelmente. No mínimo. Vem pela zona portuária e vai pro esgoto. Eu acho maneiro a concepção dos seis dias de Parasite Eve, né? Porque todas têm um título, né? O primeiro é Resonance, que é ressonância. Dia 2 é Fusion, que é fusão. Dia 3 era... Selection, não era? Seleção. Se fosse hoje em Selection. Dia, a primeira letra de cada dia ia formar um spoiler. Não. dia 4 eu me lembro bem, porque é Conception, que é concepção. Dia 5, Evolução. E dia 6, que é a última, é Liberation, que é a liberação. E aí todas elas têm, já entrega pra você o que acontece, muito maneiro. Porque no 1, que é o dia 1, ressonância, as mitocôndrias da Aya e da Eve, elas entram em ressonância com elas mesmas, elas despertam. No dia 2, que é a fusão, elas entram em contato com o núcleo. Na seleção, a Eve tenta, fica o tempo inteiro tentando encontrar um corpo que seja compatível com o DNA dela. O 4, que é o conception, é quando ela faz a inseminação nela. O 5, que é o evolution, é quando o bebê dela evolui e nasce. E o 6, que é o liberation, é quando o ultimate being, que é o ser suprema, nasce. E a Aya libera, literalmente, que é a magia suprema dela. E tem outra coisa também, né? Que é Deus criou a Terra em 6 dias e descansou no 7º. Então, a Eve, ela conseguiu o objetivo dela no 6º dia, e no 7º ela ia ficar descansando enquanto o bebê brincava de Lego com a fase oral do desenvolvimento, comendo a Terra toda, provavelmente. Gritinho dele, só um gritinho dele, já destruiu o navio, assim, no fundo. Esse aspecto também, cara, o aspecto visual, gráfico, por ser um jogo, cara, ambientado, primeiro jogo de RPG japonês, provavelmente, enfim, vou chutar que é e devo acertar. Ambientado no mundo real, em particular Nova York, que é uma coisa que traz toda uma carga pra quem viveu o século XX emocional de filme de ação e Espirro e Duro de Matar, Máquina Mortífera, etc. Tem umas... E o pior é que eu tava me segurando, então eu não espirrei, eu fiz um... Liberou. E tem todo um conceito nesse jogo de ser um RPG cinematográfico, que você tem umas CGs de, por exemplo, caça F-16 sendo enviado pra dar tiro no bebê e o cara lá por dentro explodindo. E você vê a Estátua da Liberdade sendo caindo, cara. É a primeira cena do jogo. Olha, esse negócio que eu gosto muito nesse jogo, sem querer te cortar, é que tem coisas reais no jogo, tipo as armas, equipamentos, e ninguém paga uma porra de uma licença. Ah, sim, japonês, tá, né, cara? Japonês. Praticamente o Carnegie Hall, eles não poderiam sair colocando num jogo de videogame assim, eu acho. Talvez, não sei. Não. Igualmente, sei lá, a Estátua da Liberdade, provavelmente. Mas é um detalhismo tão forte que, por exemplo, a Estátua da Liberdade, ela tem de fato uma mancha no olho direito que parece uma lágrima. Isso é uma coisa que a estátua tem, ou pelo menos tinha na época, não sei se limparam. Mas lá, o jogo tem. Se você pensar, o fato do jogo, do mundo, né, se passar no mundo real, se passar em Nova York, ele torna a experiência muito mais cinematográfica, porque você, quando vai ao cinema, principalmente naquela época, em filmes de policial, etc, você estava muito mais acostumado a ver esse cenário dos Estados Unidos, cenário de Nova York ou Los Angeles, que eram os cenários de Nova policial York, da Angeles, época. Boston, o Detroit, isso é um dos quatro. Chicago. Tipicamente um desses caras, assim. São Francisco, Houston. Vou falar de 500 aqui daqui a pouco. Isso colabora muito pra cinematografia. Habilidade. Porque você, o que a gente tava comentando no começo, né? Nova York é a cidade que talvez você nunca tenha ido, mas você, quando chega, no dia que você visitar Nova York, você vai ver, pô, já vi isso aqui no Friends, já vi isso aqui no Seinfeld, já vi isso aqui no Duro de Matar, já vi isso aqui no etc, mas, etc. Por ser assim tão crível, tão verossímil, digamos assim, o cenário, né, no caso, os cenários, a localização dele, ele é bem crível, é bem verossímil, assim. E tem a questão de que, até a princípio, todos os personagens são humanos, né? A Aya também é, apesar dela ter ganhado os poderzinhos por causa das mitocôndrias dela, ela ainda é humana. É uma tipo personagem de anime ou de coisa japonesa, porque ela é filha de um pai americano, mas a mãe é japonesa. E aí, por isso que ela tem aquele olhão. Mas tem essa... Ele é pouco crível, e isso também corrobora com o que a gente tava falando no começo, né? Porque ele ajuda a criar aquela atmosfera de terror psicológico. Meu, quantas vezes eu jogava quando era criança, eu falei, caraca, quando eu entendi a história das mitocôndrias, mano, isso pode acontecer a qualquer momento. E assim, isso pode acontecer a qualquer momento, e se não for isso, você pode estar, sei lá, numa boate em Paris vendo um show do Eagles of Death Metal e alguém explode, morre todo mundo do mesmo jeito. Então, é o terror psicológico de você, sério, de você, sei lá, saber que alguma merda pode acontecer, que a gente nunca tá seguro. Tô numa boate lá em Santa Maria curtindo a banda e pega fogo e morre todo mundo. Ou então tô visitando alguma coisa em Nova York e um avião bate num prédio e cai. Então é o terror psicológico O próprio monte. Sim, o próprio monte do jogo, ele dá esse medinho em você. Tipo, o pior inimigo mora dentro de você. Inclusive, mesmo. Inclusive tem uma CG do Paradise TV 1 em que os aviões batem nos prédios. Em dois prédios. Tem dois prédios e batem dois aviões nele. Nesses prédios. Por acaso tem um pôster do jogo que é a Aya olhando pro World Trade Center, mas não é no World Trade Center que os aviões batem. É essa cena dos F-16, que os caças americanos estão indo metralhar a Ivy Abstrata gigante, acho que já no dia 4, dia 5. Mas isso tem no trailer do jogo, aquele trailer do jogo que, se não me engano, o Final Fantasy VII vinha com alguma edição do Final Fantasy VII, meio que já vinha com um trailer do Parasite Eve. E eu acho que é daí que eu conheço. Sim, vinha. Que eu conheci. Eu queria muito... Tinha demo. A demo eu já não lembro. É porque tem uma demo que eu e uns amigos de bem antigamente, a gente ficava debatendo sobre... E tinha umas scans que rolava na internet há muito tempo, tipo, muitos, muitos anos, que mostrava cenas de como seria a primeira versão do jogo, né? A gente ficava horas e horas debatendo aquela parada. Porque tem um scan mais famoso dessa versão beta do jogo, é de você enfrentando o Tiranossauro no Central Park, cara. Que maneiro que seria. É, pode crer. É. Mas é muito mais maneiro você enfrentar um Tiranossauro dentro do museu. Mas imagina se ele foge do museu e aí ele vai pro Central Park e você tem que matar ele lá. Mas no Crisis, né, cara? Chamar a Ruivinha lá do... A Regina. É, podia rolar um... Chamar a Regina que resolve. É, podia rolar um failure na missão, tipo, você não conseguir matar ele a tempo, ele fugir do museu. É, é. É quase um Jurassic Park 2. Cara, seria muito louco, nossa. E acho que uma das coisas mais bacanas que esse jogo tem, mais supimpas, mais marotas, já que eu utilizei um... adjetivo de velho agora, foi um bacana, é como o jogo ele é bastante focado em você realmente... Eu tô dentro de uma ilha, que é Manhattan, e eu não tô indo pra... Não vou pra nenhum centro de pesquisa mirabolante, eu não vou pra casa do caralho, não vou pra fora do espaço pra resolver o jogo no fim das contas. Não, cara, eu tô ali em Manhattan e eu vou resolver tudo aqui. Então, essa sensação, sim, de você não tá enclausurado, mas que você tá com os pés realmente no chão e tem uma coisa muito incrível acontecendo, mas tem tantas coisas incríveis ao seu redor e é tão verossímil que você compra aquela ideia. E não tem uma explicação muito mirabolante no sentido de, ah, não, porque tem um fator X genético aí virado. Não, cara, é uma coisa que realmente existe no nosso corpo e que a gente sabe que, se manipulado em laboratório, aquilo consegue fazer uma liberação energética bizarra. Então, tudo é bastante crível no jogo e tudo é bastante amparado em ciência. Sim. Então, por esses motivos é que eu acho que, assim que o jogo saiu, eu fui no camelô lá em Caxias comprar e eu perguntei pro cara, é americano esse jogo? Ele falou, cara, acho que é só japonês. Foda-se, me dá R$15, toma aqui. E eu joguei em japonês no começo, até sair uma versão americana, barato. Sabe qual é? Não, agora é mais barato, né, Daigo? Agora não pagaria o Parasite Eve se fosse hoje em dia. Né? O PlayStation 1. Não ia pagar essa porra. Mas na época foi R$15 porque ele era 2 CDs. Então. Cara, mas eu não fui na Uruguaiana, no camelô, eu não fui procurando o Parasite Eve. Eu fui procurando um jogo. Aí ele falou: aí, te mostrar esse jogo aí? Tu gosta daquele Resident Evil? Tu gosta do Resident não, Evil? Eu fui procurar Parasite por causa do demo, que, se não me engano, a versão de Final Fantasy VII que eu joguei ou que eu tinha lá, ou era algum CD de alguma outra coisa, mas tinha um demo do Parasite Eve, que era um trailer que começava com a Estrada da Liberdade, era algo bem próximo daquela abertura final do jogo. Então, quando eu vi aquela porra na banca lá do camelô, eu falei, saiu. Opa. Aí eu olhei atrás. O truque era assim, tá? O truque de quando você tinha 13 anos, chegava no camelô e pegava o CD, aí tinha lá, Parasite Eve. Aí você virava. Tivesse escrito em inglês, devia ser americano. Tivesse escrito em japonês. Tivesse japonês. Aí, mas sempre legal, você via assim, ô camelô, foi o Dário. Dário, é americano ou japonês? Aí o Dário falou: aí, irmão, te falar, te dá o papo reto? Que é japonês essa porra aí, mano. Falar, aí, cara, vou levar. Não tinha como levar assim, ainda. Não, né? tinha o PlayStation lá na hora, mas assim, quando você tá decidindo a comprar o jogo e foda-se se ele é japonês ou não, você compra, entendeu? É. E esse camelô, o Dário, é o brother que é primo dos caras que ouvem a gente aí, do Renato, que vão lá na pizza de vez em quando, é o cara que é primo deles. Esse é o cara que quando. Porra, esse é o cara aí, Dário. Esse é o cara que quando eu desmaiei no camelô, era a banca dele, jogando Tekken 3. Aí ele, porra, arrumou água. É sangue bom esse cara. Ele, enfim, ele faz umas merda aí que eu não vou falar, que vai que... Mas... Não era crime, não. Fazer umas merda aí... ideológica, só. Quando eu fui no camelô comprar, eu fui comprar o Parasite Eve 2. O 1, eu tenho original. Tanto é que quando eu fiz o stream, eu joguei no meu PlayStation 3. Nossa... O que eu tenho que fazer pra pegar esse aí? Ele não é caro, não, GG. Se você procurasse, eu quase comprei quando eu fui em Nova York. Caralho, eu dei mole, era muito simbolismo, mas na hora eu não pensei nisso. Mas também já tinha acabado o dinheiro. Mas era tipo, era 30 dólares. Eu falei, caralho, 30 dólares jogo de play, eu não vou pagar agora, não. Aí não paguei, mas. Mas não é difícil achar, não. Eu tinha um amigo meu que tinha dinheiro, ele virou e falou, cara, eu não gostei muito desse jogo, não. Quer? Eu. Um amigo que eu tinha dinheiro, metade dos amigos, né, cara? Porra, caraca. Sou até amiguinho rico, pô. Assim é mole. Quero ver morando em Caxias. Tipo assim, de pobreta do caralho. Tudo pirateiro do capeta. Aí vocês entendem de onde eu venho. Mas o Parasite. E também tem um detalhe: o Parasite Eve que eu vi vendendo era aquele do rótulo verde. Aí é feião. É o remake. É o remake, não. É o refaturado já. É o Greatest Hits. É feião a capa. Aí eu perdi um pouco no tesão. Ah, sim, o meu foi na Fantasy Tactics, não. É o bonitinho. A rótulo preto. Aquele com orgulho. Mas o Parasite Eve eu acabei que eu nunca comprei. Eu não vou comprar mais essas porra. Tô muito velho já pra chegar nesse ponto de ficar comprando o jogo aí. Antigo. Eu tenho Kingdom Hearts de GBA, cara. Tá, é o máximo que eu chego já, tá bom. Cara, eu só sei que antes de terminar, eu lembro que o final do jogo tinha uma coisa muito escrota. Muito, muito, muito escrota. Muito escrota. Muito escrota. Será que é escrota? Você salvava o jogo no orelhão, era um negócio desse, né? Sim, você salvava no orelhão. E tinha, a batalha do boss final era num barco. E você ia encontrar o boss final... Não, pera. Você enfrenta, tem a simbólica, icônica e maravilhosa batalha contra a Ivy no pé da Estátua da Liberdade, no dia antes. Sim. Não se esqueça dessa batalha, ela é muito foda. Mas eu tô lembrando da minha frustração na última batalha. Que era, você vai, tá no barco, você anda lá no barco, nem lembro por que você anda no barco, mas você anda na porra do barco inteiro. Aí quando você tá saindo do barco pra enfrentar o boss final lá, o Geleco Bebê Man. É o bebê da Eve, o ser supremo. Você, antes de sair lá, tem um telefone no barco. E porra, tá no barco ali, tem um orelhão, né, no barco. Aí você, porra, vou salvar meu jogo aqui. Aí tu salva o jogo e sai pro do barco. Como é que é o nome daquele lugar? A proa. Tem sei poupa, lá, proa, florestes, bordo, enfim, convés. Tu vai pro lance. Tu abre a porta e vai pro lance. O convés. Isso. Porra, eu tenho que entender de navio, né, cara? Passa umas paradas aí que tem que saber dos naviozinhos, piratinha e pá. Vamos lembrar que a batalha final... Eu lembro que eu consegui ir pra batalha final com aquele ultra especial boladão que demorou um pouquinho pra pegar, mas eu peguei. E aí, a última batalha, a batalha final, demora papo de uns 20 minutos, sei lá. Demora. E mesmo com você com level maneiro, demora. E eu lembro que eu tava no streaming e nego viu que, assim, o desafio não era matar. Foi lá, enfrentei, pô, matou. Cutscene, cutscene, papo, papo, papo, papo. Aí, de repente, o bicho vira um monstro de água e começa a te perseguir. Aí eu falei, qual é do monstro de água? Pô, me matou, louco. Ele é um one hit kill. Ele é um one hit kill. É, pegou e já era. Você dá um load pra antes da luta, da cutscene, da porra toda. É tipo, hahaha, perdeu 20 minutos da sua vida, se fudeu. Só que no caso não era 20 minutos, né? Era já algumas horas, né? Não, a primeira vez foi 20 minutos. Aí, na primeira vez, acho que era até mais porque eu não pulava as cutscenes, sei lá. Ou não dava pra pular as cutscenes, não lembro. Algumas eu sei que era tipo uma hora da manhã, de um dia de semana, que eu tava fazendo streaming. E eu falei assim, tô no último boss, né, galera? Vamos até o final, vamos zerar essa porra. Aí, o bicho me pegou. Caralho, que porra. Não, agora vamos. Agora é fugir do bicho. Aí eu fui lá, passei a porra toda, lutei contra o bicho. Quando o bicho começou a me perseguir, eu saí correndo. Aí o bicho foi pra me pegar. Aí eu, não, antes dele me pegar, pra não dar essa merda de novo, eu vou salvar o jogo. Aí eu fiquei apertando o botão na frente do orelhão. Atende-o! Atende, mulher! Atende, bicho! Não dá pra salvar o jogo. Não pode. Não pode. É a segunda vez. Você tem que fugir no desespero mesmo. Aí fui lá, dei load de novo. 2 da manhã já, no dia de semana. Voltei, enfrentei, porque era pessoal. Tinha muita... Os brothers estavam comigo lá no streaming também, tendo que trabalhar, aí eu fui lá, lutei, matei, aí eu comecei a fugir. Aí comecei a descer o barco e tal, eu comecei a correr. E eu me perdi dentro do barco, quando eu percebi, eu sei pra onde eu tenho que ir. Puta que pariu. Isso é normal, eu também me perdia muito. A primeira vez que eu joguei, eu nunca consegui declarar aquela bosta. Esse bicho me pegou pela terceira vez, seguida. Eu não morri uma vez no boss final, mas o bicho me pegou 3 vezes. E eu falei, caralho, aí eu vou ter que pegar mais desespero, tipo, né? Minuto de luta e cutscene. Eu já tava tipo assim, 3:30 da manhã, tava eu lá fugindo do bicho, um dia de semana. Com os reflexos já tudo comigo fugindo. No stream do BFS foi com o Assassin's Creed 1. Preferi que fosse para as ativas. Nossa, mas é treta. Esse é o Ultimate Bean, você enfrenta ele. São 3 fases. Primeiro é ele bebezinho, que você tem que ficar tirando de longe, porque só a risadinha dele dá ataque em você, é foda. Aí depois ele evolui, né? Você dá um monte de tiro nele, ele vai e cresce. Aí ele fica tipo uma pré-adolescente, sei lá. Ele evolui. Adolescente vai evoluir. E sim, ele evolui, cresce e tal, já fica com os músculos e tal, e você já batalha com ele ali. Inclusive, eu acho muito foda que durante as 3 fases da batalha, a música vai evoluindo num crescendo muito animal. E aí, de repente, você vai dar mais tiro nele e ele evolui de novo pela terceira vez. E ele fica mais difícil e bem mais rápido também. E, se eu não me engano, na terceira fase que ele tem umas bolinhas que fica atirando em você. Isso. Também, não é? Os dronezinhos. São drones, é verdade. Os dronezinhos que fica com ele. É. E haja liberate naquilo. E é foda porque quanto mais você usa liberate, mais a sua barra de ATP vai demorar demorando pra subir, né? Então nem é recomendado ficar usando muito ali. E aí, de repente, vai... Se bem que você também pode ficar trocando de armadura pro ATP voltar ao normal, né? Essa tática que eu descobri. Essa tática eu descobri muitos anos depois. Que você pode ficar trocando de armadura e a barra de ATP meio que porque tem reseta, a ver com a armadura, né? Na real, volta ao normal. Cara, muito safadeza isso, cara. Muito coisa de... Muito coisa de speedrunner. Que na verdade não é armadura, colete, é um colete, isso, né? Ah, eu uso coletes porque ela é uma moça. E ela não usa espadas, ela usa. Porque ela é um tira. Ela é um tira, cara. E aí tem a quarta forma do ser, e aí tem a cutscene, né? Que aí vê que essa porra não morre. E tem a cena foda pra caralho do Daniel se jogando no helicóptero pra jogar uma munição especial que o Maeda fez pra ela. Nossa, é animal essa cutscene. E aí você pega, a Aya pega a munição no ar, assim, tira da pesada e coloca na arma e beleza, né? Vamos pra batalha, você dá um tiro de caralho! Nossa, quanto eu tô tirando esse tiro aqui? Uns 999 dele, não é? Aquela porra. Pá, eu fiquei tipo, caralho, eu sou invencível agora, vai se fuder. Aí eu comecei a dar muito tiro. E aí o bicho morreu. E aí eu fiquei tipo, nossa, salvei, beleza, né? Nossa, sou uma heroína agora. De repente, inimigo perdida na porra do navio também. Eu morri muito naquela cena, acho que é normal, viu? Não é que todo mundo gritando no chat assim, vai pra direita, vira! E as pessoas já estão com lag, né, cara? Nossa, você sabe que eles estavam te fudendo, né? Moleque, teve uma hora que eu fui pra um canto e eu não sabia mais pra onde ir. E eu sabia que o bicho tava vindo. E eu só fiquei num canto, tipo assim, Olha o bicho vindo, moleque. Por favor. Mas é foda porque tem vários dead ends naquele navio. Então, se você errar o caminho, fodeu. Você não tem mais como voltar, ele te pega. E é 20 minutos de sua vida. É tipo isso. O monstro, ele come 20 minutos da sua vida. No meu, 3 horas, sei lá, mas ele come. Pode ser. O difícil não é nem ele em si, né? Mas fugir dele depois. Ainda mais só aquela porra de música lá, tubarão, que te deixa desesperado. Vai te se fuder aquela música. Difícil viver com gosto de ter perdido 3 horas da sua vida na sua boca. Assim, não. Ah, mas é maneiro. Vai dizer que você não ficou muito satisfeito quando você é finalmente explode o navio com aquela coisa dentro. E com certeza, xinguei, gritei, acordei a casa inteira. Minha mãe ficou puta comigo. É um jogo muito, muito bom. Maneiro. É um jogo muito bom. Né? Parabéns aos envolvidos. Sim. E quando você abre o EX Game, que é após zerar pela primeira vez, o EX Game você começa já tendo acesso à última arma e último colete que você usou. Você ganha, você tem já de cara todos os pontos, né, de evolução da mecânica de XP que você ganha vencendo o último chefe. Você só não tem as Parasite Energy, não é? E se você vai no departamento, você tem todas as coisas lá. E as armas, né? Tem um esquema que a jogabilidade tem de fazer upgrade nas armas, que você encontra pedaços cartão. De coisa e cartão não sei o que, e você dá uns upgrades nos seus trabucos. E isso você já ganha desde o começo também. E o Chrysler, o edifício Chrysler, que tem 77 andares, quando você chega no último andar dele, o último andar dele tem um boss alternativo, barra secreto, barra boss do EX Game, que é essa Eve na forma verdadeira, Eve 120%, por assim dizer. Que é a Maya. A Maya, que é a irmãzinha, a irmã da Aya. Aya. Irmãzona, na verdade, né? A Maya era mais velha. É legal porque ela fica fazendo um baita mind game com a Aya, né? Tipo, não, eu sou a Eve original, não sei o quê. Mas a. Mas ela fica fazendo mind game, tipo, não, mas é você que. Fica dando uma de recalcada. Pensando que é só os playboys que moram em Copacabana. Ela fica fazendo baita mind game com ela e aí você luta com ela, né? Porque ela quer tomar controle da Aya ali. E quando você derrota ela, que inclusive é uma puta luta, eu morri para caralho naquela luta, é muito difícil ela. E quando você derrota ela, ela literalmente tenta se apossar da Aya. Só que. E a Aya tá, tipo, quase perdendo o controle já. É tipo, porra, que merda, né? Acabou. Ela vai virar malvada. Vai ter final essa merda. Ela vai virar vilã agora. Só que a vozinha da irmã dela surgindo no coração. Ó, que poético, que bonito. Que anime. Koronokoe. E a voz da irmãzinha dela que meio que expulsa essa essência da Eve do corpo da Aya. É muito bonitinho, é muito paralelo ao livro, assim, que é romântico, sabe? Eu achei muito legal. Eu achei muito Frozen, assim, é muito bonitinho. Irmã, né? Coisa de irmã. O livro tem essa coisa de... O livro tem essa coisa de uma pessoa que morre no acidente de carro e tem o transplante feito a partir dela, e o jogo também aproveita isso, né? Então, no fim das contas, por mais que o jogo tenha toda essa pegada de ação, que o livro vai mais pra uma veia psicológica de horror, no fim das contas, você resolve de uma forma passional. No livro, é uma passional Adão e Eva mesmo. É, porra, sexo verbal não faz meu estilo. Já no livro, no jogo, perdão, tem essa pegada Frozen que a gente já comentou, né? São as irmãzinhas lá, meio que quando você encontrar o amor verdadeiro, vai te congelar a porra toda. E é esse lance da Eda Maia. Então, meio que fecha o ciclo entre o livro, né? Que é o que o precede e meio que tá meio que ali dentro do cânone. Tem um detalhe também que o nome da mãe da Aya é o mesmo primeiro nome da personagem do livro, mas não dá pra ficar claro se é a mesma personagem ou não, por uma questão de quando aconteceu. É, não, nunca fica claro, né? Mas morrem da mesma forma, né? Morrem no acidente de carro. Eu acho que sim. Porque esse não bate as datas. Na verdade, o jogo, ele é uma sequência... O jogo é uma sequência de uma história conforme a do livro. Mas não necessariamente o jogo é uma sequência do livro. O fato é esse. E aí depois o segundo e o terceiro jogos, o segundo jogo ainda é uma continuação do primeiro jogo. Ele é uma continuação direta, passa 2 anos depois. Foda, né? Sim, o 3 é uma aberração da natureza, passei longe dele, obrigado. Birthday. Eu não joguei. Muita gente ficou decepcionado. PSP, só PSP. Ah, eu queria jogar. Ele seria inicialmente um só mobile. Ele ia ser aquele Cocomo, mas aí a Square e a... Acho que a Sony deu um dinheirinho, né? Falou, cara, não tem nada pro PSP, lança pra mim! E aí eles foram lançar o Parasite Third Birthday pra PSP. Mas cara, é ruim mesmo? Eu queria muito dar um spoiler. Graças a Deus, é um spin-off, não é canônico essa merda, porque é muito ruim. Se a gente for analisar, eu não vou ser crítico de Batman e Superman, porque não é horrível nesse nível lixo que todo mundo tá comentando que é o filme. Ele tem pontos bons, tipo, o gráfico é lindo, tanto que a bateria do meu PSP não durava nada. Vira Game Gear. Ele tem a mecânica mais aprimorada pra ação, e isso é um ponto positivo e ao mesmo tempo é negativo, porque você sente que tá mais dinâmica a parada, mas ele perdeu muito do que era o RPG de antes, sabe? É tipo o Dynasty 2, que eles melhoraram tanto a jogabilidade que virou um jogo de... É, você não tá mais fugindo dos dinossauros, ele que tá de você. Só que o Dino Crisis fez é tipo isso. E a mecânica das Parasite Energy, pra mim, ferrou. Então, se por um lado melhorou muito, também perdeu muito nisso, mas ele tá bem mais fluido de jogar, é muito gostoso. Só que a história, puta merda, que cachaça. Se o ponto alto do primeiro jogo é a trama, é essas teorias, essa base científica, no terceiro eles pegaram a merda e fizeram. Pegaram mesmo e começaram a fazer o jogo. Porque olha. Que triste. Mas o Parasite 1 e o 2, né? Enfim, o 2 eu tenho mais ressalvas com ele em termos de a minha waifu, eu acho que ela ficou feia no 2, então eu não gosto. Mas a principal crítica que eu tenho em relação ao 2 é o fato de que o grande charme do 1, que era o fato de você estar dentro de uma cidade, o 2 não se repete tanto. Então ele tem esse caráter meio Dino Crisis no sentido de. O 2 não é. O 2 não é em Nova York? Não. Não é em Nova York. Na verdade, ele começa na Acropolis Tower, né? Que é uma torre, se eu não me engano, ela é de verdade. Sim, não se é? Não me engano, se não me engano, Acrópolis. Sim. Aí depois da Acrópolis, que é o Gogo, ela vai pra uma cidadezinha no deserto, que é em Mojave. Uh-huh. E, nossa, só isso é Califórnia. Aí vira tipo, sei lá, Metrópolis e Gotham City inventada. Não fica só ali. Ela, dali, ela pega. É tipo o Resident Evil 2, sabe? Isso. Que da delegacia, você vai pro subterrâneo, do subterrâneo você vai sair lá na puta que pariu do complexo laboratorial e daí desenrola. Ela entra no motel. Motel americano, pô, né? Eu joguei aqui no Google Maps Acropolis Tower and Plaza. Fui parar na República Dominicana. É isso. Então é. Não, mas isso é porque ela vira do FBI também. Por isso que ela começa a viajar. Os dois, eles criam uma unidade especial chamada MIST, que é. Mitochondrial Investigation and Suppression Team, né? Exatamente, exato. E ela, a Aya já faz parte desse, que desde o Incidente de Nova York. Ela já, ela foi encontrada pra esse time, desde então ela faz parte investigando casos de mitocôndria, assim. É como se fosse tipo Fringe Division, sabe? E, só que é só pra mitocôndria. E ela, no começo do 2, ela começa a investigar esses casos aí por causa de uns seres que parecem que evoluíram de mitocôndrias, mas não é bem assim, já tem uma parada mais artificial metida no meio da história, mas enfim. E o Parasite Eve original, ele tem é um jogo de 10 horas, você consegue jogar em 10, 11 horas, e depois, talvez até menos, depois você consegue fazer o EX Game. Pra quem nunca jogou só o EX Game na vida, é uma daquelas pessoas que, zerei o jogo, larguei. E agora, porra, não quero jogar 10 horas de novo, porque enfim, a gente sabe que hoje em dia o tempo é curto. Você consegue achar com alguma facilidade nesses sites aí de emulação save games pra algum emulador específico que já tá no ponto lá do EX Game. Então você pega e joga. Isso também é tranquilo. Tem na PSN, também, gente. Mal gostei. Tá? Acho que é 10 dólares. Ele é um desses que é 10 dólares em vez de 6. Eu tenho aqui no Vita, então eu não sei qual é o preço. Não vou mais conseguir comprar. Mas acho que ele é 10 dólares. Quando eu comprei, tava 15 dólares o 2 e o primeiro tava 10. Mas eu acho talvez que tenha, baixou, talvez. Faz talvez muito um tempo. Agora tenha sido daqueles que virou 6 dólares, né? É porque tem alguns que são 10 dólares. O Metal Gear 1, o Symphony of the Night, o próprio Parasite Eve, o Resident Evil 1, o Director's Cut, etc. E é isso, né? Chegamos ao final do Mitocôndria. Fato. Mitocôndria que tem potencial infinito. Potencial infinito. Caraca, as mitocôndrias têm potencial infinito. De combustão. Assim como Parasite Eve, era uma série que tinha potencial infinito para perdurar. E sabe o que seria maneiro? Se tivesse também uma reconstrução estilo Tomb Raider aí, pra virar e falar, olha só a sua waifu com... Eu acho que... Mas sem fuder a história, sem fuder a história, não mexe na história. Eu acho que... Não mexe na história, exato. Convenhamos que Resident Evil tá aí fudendo a história e todo mundo ainda ama. Não, mas o remake do primeiro Resident Evil, ele pegou a história e melhorou. Sim. Tá? Eles podiam fazer isso com o Parasite Eve também. Vou dar já aqui, vou dar a dica, hein? Vou dar a dica. Uma única atriz pra ser a modelo da Aya, ser a voz da Aya em japonês e em inglês, a menininha que fez a Quiet lá no Metal Gear 5, a Stephanie Houston. Eu tava pensando nela, transmimento de pensação. Então, ó, carinha de wife, corpinho de menina, fala japonês e fala inglês. Cara, a Jennifer Justin, não é o nome dela? Stephanie Houston, eu acho que fala, sei lá. Eu tava pensando nela também, ela daria uma ela perfeita. Tem aquele dentezinho separado de modelo, mas é uma coisinha docinho de coco. Dentezinho separado de modelo. Pra você ver. Nada que na computação gráfica não resolve. Ela é perfeita. Não que eu me incomode, eu acho ela linda mesmo ela assim. Ela tem mas... bem corpo de Aya Bremen, aquela magrinha, corpinho de modelete. Então fica a dica. Se for a atriz que faz a Lara atualmente aí também tá sensacional. Fala, só fica esquisito ter duas... Ah, e aí a Lara com a mesma voz, né? Porque a Quiet, pelo menos, ela não fala, né? Não, mas aí se der não, merda, a mulher que faz a Lara não sabe tirar o sotaque do É verdade, é verdade, é verdade. Por isso que E a Aya é nova iorquina, ela nasceu em Boston, mas ela mora em Nova York. Pior ainda, ela tá tudo de rock característico. Capeta, uma gazela. Mas ficou aí a dica, fica aí a dica pra Square. Agora nessa onda de remakes, né? Jogos que já estão fazendo 20 anos, você pensar num remake de um jogo desses, meio que pensando que o gênero RPG tá um pouco mal das pernas, e que às vezes os caras estão tentando fazer coisas novas aí, que, pô, tá saindo vários tiros pela culatra, a ferramenta do remake, ela é uma ferramenta válida no sentido de ser um tiro mais ou menos certeiro. Você está apresentando o Sim. conceito e uma história e um jogo que já vai fazer quase 20 anos, ele já tem 18. Talvez aí para uma geração, uma galera que hoje está com uns 20 e pouquinhos e que, se for pegar um jogo de PlayStation 1, vai achar uma parada velha. E mesmo pra gente que ficou muito tempo sem jogar, e se pegar um jogo de PlayStation pra jogar, vai achar uma parada velha. Então, o conceito de um remake 20 anos depois, com todas as atualizações tecnológicas que a gente já tem agora, é um conceito bom. E ainda mais como você fala. E mais uns tapinhas que, que é um RPG cinematográfico. Então, as CGs pra ele hoje em dia, caralho, moleque. Cara, eu acho que ele tá numa situação. Num clima de action RPG que ele seria muito bem-vindo. Seria muito tranquilo hoje em dia. Hoje em dia ele seria muito bem aceito. Talvez ele recebesse uma crítica de ser paradão demais pra um action RPG. Talvez esse fosse ser o problema dele. Sendo que na época não era bem assim. Pô, eu sinceramente, digo que se lançassem hoje, o L2, ele ia ser rolamento. Ela ia dar um rolamento no chão pra deixar a parada ali mais ágil. Eu acho que ia mirar com o L2. Pô, maneiro, adoro. Pode vir. Eu acho que o L2 ia ser... pra preparar pra atirar. O R2 ia ser o botão rápido de tiro e ela ia rolar com o bola. Dark Souls style. Mas sabe, que ela atirasse enquanto corria, pelo amor de Deus. Na verdade, ela ia rolar, ela ia rolar com o R3. A direção que você colocasse o R3 era rolar. God of War style. Eu acho que eles pegariam um pouco da mecânica. Bom, eu acho que certeza que eles pegariam a mecânica do Turf Birthday, porque já tá ali meio que prontinho. Mas eu não acho ela totalmente válida. A não ser que eles incrementassem mais elementos de RPG, porque no Turf Birthday só faltou isso. Sim, sim. Então, RPG foi do caralho. Mas ela faz tudo isso que, que vocês falaram no Turf Birthday. Ela rola, ela atira enquanto corre, ela tem. Se eu não me engano, ela tem mira em primeira pessoa, se você mudar a visão. Opa. É muito maneiro. É muito maneiro a jogabilidade do Turf Birthday. Isso aí, em particular, eu só precisava de uma historinha, né? É só fazer remake do Parasite 1. Na verdade ele tem, mas é uma cachaça, meu Deus. Faz um remakezinho aí do 1. Jejeva, se as pessoas quiserem ouvir um pouco mais da sua doce voz sobre todas as suas opiniões, whatever, o que elas podem fazer? Parasita mãe de Sephiroth. Jejeva. Tô esperando vocês cantarem, mas tudo bem. Vocês podem me encontrar no New Game Plus, www.newgameplus.com.br, que eu escrevo, eu tenho minha coluna de podcast lá também, que é um podcast musical voltado a game music. Às vezes eu apareço nos outros podcasts que tem lá também, que tem um que fala sobre cultura e outro que fala só sobre Cthulhu. Joguinhos, e tem o meu de game music. Cthulhu? Sobre Cthulhu e sobre... tudo mais de cultura também. Enfim, vocês podem me encontrar lá. Às vezes eu apareço lá no Girls of War também, pra fazer parceria com a Bebs nas loucuras dela. Entendemos, porque eu sou o outro parceiro. E acho que só, ademais, estou em redes. Deixa a polícia passar. Os tiras! Os tiras estão atrás da gente, cara! Os tiras estão vindo aqui, você tá maluco? Você tá com esse negócio alto aí? É porque eu sou a mitocôndria Gegelo, então os policiais estão aqui de mim, né? Tava até a porta aqui já. Enfim. Take cover, exato. E é isso, ademais estou nas redes sociais, vocês podem me encontrar sempre por GG Pinheiro, JEJE Pinheiro, tudo junto. Se vocês colocarem isso em qualquer rede social, vocês me encontram. E é isso. É isso. Deixa eu procurar aqui no Fotolog. Eu não sei. Fotolog eu nunca fiz. Até fechou já, pô, essa merda. E Daigo, se as pessoas quiserem mandar suas queixas, sugestões, elogios e porradarias, qual o endereço de e-mail que elas podem mandar? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. E quais são as suas recomendações para as pessoas compor e-mails para o Baixo Frente Soco, já que você e o Senhor da Eternidade defendem esse bastião com toda a glória e justiça? Empatia tem caralho, sido empatia, a palavra, né, cara? Empatia, eu acho que é a palavra do ser humano, da vida. Sim, seja empatia. É também, também conhecido como não seja um filho da puta. São sinônimos. Não seja um babaca. Agora, devo aproveitar este momento também para fazer uma propaganda própria. Pois eu um segundo podcast. Não, primeiro. Mas esse é o primeiro. O spin-off do Daigo. Que é o Daigo. É o Daigo pra PSP. Que isso? The third die. Beleza. É o Four Corners Podcast. Ele fala sobre luta livre profissional, fala sobre coisas mexicanas, sobre coisas japonesas, mas principalmente sobre coisas americanas. Eles falam sobre Chapolin. Ele fala sobre tudo, basicamente. Vai comentar o último WWE aí, que teve o The Rock e o John Cena! Nós estamos preparando, vai ser feio. Provavelmente vai ter saído quando esse programa for ao ar. RPG. GIF animado do John Cena virando Super Saiyajin é um produto mais geniais da internet. John Cena! Não, a parada mais maneira com o John Cena, na verdade, é aquele diretor da WWF vendo os músculos dele fazendo aquela cara de nossa, que sensual. Ah, tá. O GIF do Vince, exatamente. O GIF do Vince com o John Cena. O Vince, ele conhecidamente tem uma tara com o wrestling. É grande, sim. Porque ele acha que o público sempre quer ver dois negros gigantes batendo no ringue. E é verdade, né? Aí a gente. Ele tem. O Big Show tá aí, mais de 20 anos. Junto. E Undertaker. E aí, 4CWP do Daigão. Tem também o LK6. Pô, LK6. O LK6 todos tá sempre batendo sabem. Ponto aqui. Tem o Lune, que é o cara que me vendeu quase R$2.000 de bonequinhos. Meu beijo pro Lune. Sim. E tem o Matheus Mosman, que é uma das entidades God Tier. Black? É, o Black meu Dyna. Ex. É. Meu ex-editor. Dyna Black é uma entidade God Tier de Tokusatsu. Cara, é meu ex-editor na herói. É o ex-editor na herói. Na época da internet discada, dos primórdios da internet, existia um site ou um site que eu encontrei que tinham episódios completos de Dragon Ball, numa época que o Cartoon dava um loop infinito na saga do Freeza, sei lá. Era CJB essa porra, né? Era da Black Goku. Uai, então era o nosso? Da Black Goku. E tinha um Super Saiyajin negão, irado. Da Black Goku não conhece o nosso, cara. Explica bem isso aí. Dark Goku. Quase podia ser. Mas é isso. Sei lá. Fala. Chora pra mim. Então rolê aí, ó. Youtuber, Twitter, Twitch, Orkut, tudo / Frente Soco. Nós estamos também lançando a plataforma digital, que é a rede social de você mandar a foto do seu controle de Xbox do Baixo Frente Soco, que vai ser. Vai ser o controle.se, que é o controle-se. Essa nova rede social do Baixo Frente Soco, também aí o projeto hashtag Xingue Seu Amigo, e em breve a revista Baixo Frente Soco em todas as bancas. Tem aí do mande seu áudio com você poderia trocar Halo por... E aí mande seu áudio, a Rebeca ficará muito feliz em anunciar o que você está querendo aí trocar Halo por. Pode mandar o seu áudio pra eu gosto de jogos @baixofrentefodas.com, etc. E, bom, talvez esse episódio esteja saindo logo depois do Halo, talvez não. Se saiu depois, a gente não fez reviews e foda-se. Caguei. Exato. 2016, gente. Acabou. Lula vai ser preso, Dilma vai ser presa, o Fernando Henrique vai não ser preso. Padrão, não tem mais padrão nessa porra desse mundo, não. Teu todinho, todinho gelado. As regras de Baixo Frente Soco estão caindo. Certo. A gente já não tem mais música de abertura. Eu já não sei nem o que acontece mais no final dos episódios. Agora vai ter uma essa semana, vai ter sim. Rolou. Mas certo, agora então, é só o carinho da tua mãe, parceiro. Já sabe que. Já saiu episódio que não foi nem sobre jogo, entendeu? Então, na hora saiu outro, inclusive, hein? Saiu ontem. Semana passada foi um episódio que não foi nenhum. Não. Isso que não é sobre jogo, que não é. Que, assim, tem um tema e não é jogo. Tipo o nosso Detona Ralph. Ah, tipo, sei lá, vamos fazer sobre Yu Hakusho. Tipo isso. Eu quero, me chama. A gente vai ter um mês do Baixo Frente Soco. Na verdade, a gente vai ter um grande interlúdio do FS, que vai ter tipo 2 meses com episódios sobre qualquer coisa que não vai ser jogo. Que vai ser só o Eu Gosto de Diversão. Bora falar que a gente tá em gato. É o hiato. E a gente só tem episódios de qualquer coisa que não é exatamente, videogame. Porque a gente tá descansando. A gente tá estudando. Sabe o que é isso, meus amigos? É aquela temporada do anime que só tem filler. Ou então é quando a Hanna-Barbera parava de fazer Flintstones e tinha uma série do Barney e do Fred Policiais. Ou então o Tubarão Detetive, não, entendeu? Paradas assim. Que tem uns arcos muito nada a ver, assim. Olha, eu apoio. Como é que chama? É aquela fase dos Flintstones que tem aquela família de monstros que mora isso, no fim da... os meio Frankenstein, assim, os meio familiados. Eu apoio e eu... Eita porra. Que foi isso aí? Pra polícia? Foram os tiras? É, foi em algum filho da puta com a moto. Com a moto que o filho dele diminuiu quando ele fez isso. É, eu apoio, inclusive eu, acho... eu quero episódio sobre Tokusatsu, pra eu quero ouvir o Dive. E aí, ó, aí, ó. Moleque, opa, tá nos planos. A gente tem que botar aquela ideia em prática que é um mês inteiro de freestyle com as pessoas no grupo de Baixo Frente de Soco escolhendo o tema. Na hora, sob demanda. Pode escolher o que a gente faz. Nós vamos fazer então 4 semanas de buceta, você tá ligado, né? Ah, mas é tipo assim, o cara vai escolher o tema buceta, a gente vai fazer tipo um programa de Halo de novo, vai começar a falar sobre qualquer merda o programa inteiro. E bota lá que é sobre buceta, entendeu? Você tem aqui, cara. Não, eu sei, mas a gente vai tipo saturar o tema. Entendi. Não saturou. É, beleza, é isso. Respeita a garota aí, porra. Essa parada aí. Tem que deixar com grandes poderes traz grandes responsabilidades. Nego fala: ó, vamos aproveitar pra fazer um episódio de, sei lá, do Mass Effect. Vai ser não gasto o voucher. E se gastar o voucher do Mass Effect, nós tem que chamar o Fabrício lá, aquele brother lá que até hoje ganhou uma promoção, mas não queria o jogo que ele queria. Não, eu quero ser convidado pra quando gravarem episódio de Mass Effect. Quatro anos. Cara, esse ano é o hashtag ano sem promessas vazias. Sabe por que não tem promessa vazia? Porque a gente não tá prometendo nada. Sim. Essa aqui é a parada. Então, eu posso. Pode. Eu posso gastar já o meu voucher? Opa! Eu quero o episódio de Bravely Second. Não, mas tá tranquilo, isso aí tá tranquilo. Não gasta o voucher com isso. Não, mas sabe por quê? Porque pra mim é simbólico, porque eu conheci vocês pelo episódio de Bravely Default. Você vai jogar o Bravely 2? Você vai jogar, Xuxé? Esse jogo? Não sei. Não, eu pretendo jogar, mas eu provavelmente não vou jogar agora. Eu vou jogar tipo, muito mais pra frente, porque eu tô sem dinheiro, tô falida, então. Tá, entendi. provavelmente vai ser eu e Lato e o Edson de novo. Não, eu acho que eu vou comprar um videogame aí que vai dar pra jogar Dive, tem um aluno meu hoje que ele me deu um 3DS e R$700 com 4 jogos. Eu achei que tava caro, mas eu tô te avisando porque o aluno chegou pra mim e falou: pô, professor Ilapso, eu tô vendendo um 3DS aqui. Aí eu falei: não, vou ver se eu arrumo pra tu. Então aí eu anunciei teu videogame já, tá, moleque? Já falei ao vivo aqui. Se você conseguir baixar o programa inteiro, você vai ouvir. É essa parada aí. Então, eu tô negociando de vender o meu pro Dago. Olha aqui. Então vende o seu pro Dago, tá. Ô, Bot, corta essa parte aí do 3DS aí. Vai, o Dago já vai comprar o Disney Vídeo. Não, vai comprar. É verdade, não corta nada. Foda-se, Pô-lodos. Né? Abraço e até semana que vem, doutores. Cuidado com as suas mitocôndrias, amiguinhos. Cuidado com a respiração celular. Continue respirando sempre, com cautela. Respire com parcimônia. Silver. Logo que. Eu não entendi isso, mas eu tenho certeza que foi você que escreveu, Daigo. Óbvio que foi. Logo que entrei no site no sábado e vi que era sobre Halo, falei: tem algo de errado aí. Caralho, esperto você, hein, cara. Tu é sagaz pra caralho. Aí eu olhei a data 1º de abril e já falei: é alguma trollagem deles, igual o cast sobre Final Fantasy. Cara, muito, muito, muito bem percebido. Isso seria o primeiro, que na real era só a música do Guile. Genial aquilo. De fato era genial, eu revi recentemente e aquilo é genial mesmo. Extremamente. Então continuei ouvindo até onde eu conseguia e vi que era trollagem mesmo. Você deve ter demorado pra concluir que era trollagem. Porra. Se fosse algo sério, acredito que o Solid estaria nesse cache, com certeza. Aliás, a gente podia ter chamado ele de qualquer maneira, né? A gente foi babaca de não ter chamado. Só pra dar uma enganada, né? É. Sem falar que na música do podcast 100, vocês claramente dizem: não adianta pedir Halo, tomar no cu, some daqui. Eu acho que eu falo isso todo dia da minha vida, mas... É, justo dizer. Então, eu acho que a única chance de vocês terem episódio de Halo direito seria ou dos ouvintes ou um time B de vocês que gosta de Halo. Não, que a gente ia banir isso e não ia deixar passar. Porra, 100%. Sobre a lenda do herói que foi mencionado, eu acho que eles falharam nesse jogo, pelo menos no lançamento. O jogo foi lançado dia 25, na sexta-feira santa, e o jogo não tinha final. Não? Eu não sabia disso. Eu sei que o jogo tava cheio de bug, mas eu não sabia que não tinha nem final. O jogo ficou sem final até dia 29, e o final é broxante. Bom, eu não faço ideia como é que é o final, eu também não vou dar spoiler se eu soubesse. Eu comprei a versão perfumada do jogo, como vocês dizem. O que é a versão perfumada do jogo? Deve ser a versão cheia de parabolé, né? E eu disse, eu não lembro de ter dito isso, mas alguém, talvez alguém tenha dito. E o que tinham prometido, tipo skin, campanha... Ah, tá, entendi, é tipo a versão de colecionador, entre aspas. Ah, ok. E o que tinham prometido, tipo skin, campanha extra e outras coisas, nenhuma delas tá no jogo final. É, isso, porra. Isso é grave, fera, porque isso aí é, tipo, literalmente propaganda enganosa, né? Você tá, tipo, comprando uma parada. Uh-huh. Mas eu vou assumir que é, tipo, conteúdo que eles ainda vão lançar. Eu espero que seja isso. Claro que vai... O que eu acho legal desse jogo, assim, eu não gosto muito de fazer críticas muito fortes aos jogos brasileiros, entendeu? Eu sou um hipócrita, porque no último podcast eu falei sobre como você tem que falar a crítica e foda-se. Né? Mas a verdade é que eu não gosto muito de fazer críticas fortes a jogos nacionais. Né, mas você não curte pisar, né? Eu não curto, mas eu faço de qualquer forma. É. Então, como eu vou dizer, esse jogo, ele me parece que ele é um jogo indie... Que queria dar uma de jogo de AAA. Lançar a porra toda incompleta, toda bugada, toda faltando conteúdo. Mas enfim, o jogo tem seus méritos também. Mas vamos lá. Claro que vai ter atualizações para por isso. Mas o jogo ainda tem uns bugs que te prejudica. Tipo você dar um ataque, atravessar o inimigo, etc. Esse que eu citei foi o que aconteceu comigo. Tenho medo dos outros de... Caralho, tenho medo dos outros tipos de bugs que possam ter. Galera, usem concordância verbal, de plural, essas coisas assim. Conjuga. É importante. O lançamento da Lenda do Herói me parece muito o lançamento do Street Fighter V, caralho. Vai falar exatamente o que eu falei. Uhum. Que, sinceramente, é um beta completo de certo modo. É porque, assim, pelo menos para as empresas grandes, a gente já tem uma certa confiabilidade, vamos dizer assim. Uhum. E a gente também é mulher de malandro. Pô, a gente já apanhou tanto. Então a gente tolera esse tipo de merda. Agora, fazer isso num jogo mais independente é uma coisa perigosa, sacou? É? Uhum. É melhor você demorar mais pra lançar e lançar com tudo do que você lançar lá na sua deadline incompleto, eu acho. Mas enfim. Prejudica também... o mercado até, né? Prejudica a cena. É, prejudica. Faz um barulho. A cena, feio. Assim. Ainda mais que era um jogo cheio de hype, cheio de. Uhum. Muito esperado, muito aclamado. Enfim, esqueci de mencionar sobre as DLCs que parecem que vão custar R$50. Olha lá, os jogos, eles literalmente quiseram fazer um jogo AAA, tem até DLC de R$50. Tem que ser um teste também, isso? Porra? Ai, caralho. Eu apoio os jogos brasileiros. Tá foda. Eu apoio os jogos brasileiros, mas ser tanto erro assim, não importa se é brasileiro, mexicano, chileno, japonês, russo-americano. É um jogo ruim por causa desses erros. Mas fora isso, é um plataforma relativamente legal. Ajeitando tudo, ele pode se tornar um jogo ótimo. Mas não vai superar o Chroma Squad. Tá, foi do nada. Até porque são jogos totalmente diferentes. Mas, porra, estilo totalmente diferente. E já mencionando que foi o Daigo que me incentivou a comprar ele naqueles reviews. Você fez o review do Chroma Squad? Eu nem sabia disso. Isso. Eu já conheci o jogo, já tinha visto algo, mas não queria comprá-lo. O Daigo apoiou, então a carteira esvaziou. Parabéns, Daigo. fazendo a galera perder dinheiro aí. E tá, mentira. Enquanto você tá fazendo alguém ganhar dinheiro, você tá fazendo alguém perder dinheiro. Quer dizer, quando você tá fazendo alguém perder dinheiro, você tá fazendo alguém ganhar dinheiro também. Ah, então, é. Os dois lados valem. Então tá top. Ajudei os caras aí. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Agora o próximo e-mail, Não, só falando um pouco, assim, da Lenda do Herói. É tipo, é uma pena, porque eu concordo com o Silver, o jogo tinha muito potencial, o jogo é legal, o jogo é divertido, o jogo tem um conceito legal, né? Uhum. Uma inovação legal, maneira. Só que, cara, você colocar defeito de jogo AAA em um jogo indie, cara, só vem esses defeitos assim nos jogos AAA porque são projetos enormes. Que o cara tem que fazer com um orçamento específico, tipo, com uma equipe enorme e com uma data limite apertada. E é por isso que o cara acaba sofrendo a pressão de que tem que lançar dia tal, e aí o cara lança incompleto, cara. É forçado a lançar incompleto. Não que eu esteja justificando. Não, é uma filha da putice do caralho o cara fazer isso. Desde que sendo AAA. Agora, você fazer isso num jogo pequeno, eu acho muito tiro no pé. Extremamente. Você tá fudendo tudo, você tá acabando com sua própria credibilidade. Assim, a não ser que... Eu posso estar falando pura merda aqui, eu não sei se o jogo é Early Access, é? Isso eu acho que não. Bom, eu vou checar isso depois. Eu acho que não é Early Access. Se for Early Access, bom, aí é justo. Tudo bem. Aí nego já sabia que tava entrando. Aí eu tô falando merda aqui e vai todo mundo tomar no cu. Mas se não for Early Access, é tiro no pé. Mas enfim, pode passar pro próximo. Vamos seguir para o próximo. Fala, nobres doutores das artes obscuras, Daigo, senhor do inferno, foda-se. E mestre Lapsus, se estiver por aí. Não tá não, a gente chamou, não veio, foda-se. Aqui é o Strafer, ou seja lá como quiserem falar, de Cuiabá. Não tenho nem palavras para descrever essa obra-prima de cast. Até que enfim se renderam perante a magnitude deste jogo, que, como foi bem dito, foi a base para os outros do gênero. Só que não. Freestyle no melhor estilo, baixa frente e foda-se. Parabéns aos todos envolvidos. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Aproveitando a oportunidade, Daigo, o que achou do WrestleMania? Uma bosta! E o segmento do Rock com a Wyatt Family? Um cocô! Pensei que ia rolar no Shaq Fu, mas nem deu em nada. Ele foi eliminado em 10 segundos! Essa parte eu tenho que explicar. O Shaquille O'Neal entrou pra competir numa Elimination Match. Isso é sério? Sim, deixa afundar, deixa absorver. Ai, caralho. E ele foi eliminado em 10 segundos dentro da luta, porque, lógico, é óbvio que eles vão tirar ele do ringue pra ele não se quebrar todo. Imagina. Cara, se ele ficar 5 minutos lutando, ele tá na merda. Ai, que bosta. Como pediram Ximenes e sucintos, já me vou no mais, nada mais. Não precisa ser tão sucinto assim, né, fera? Mas pode falar um pouquinho mais. Eu acho que, na verdade, a culpa não é nem deles. A culpa é... Não, mentira, tem alguns que são filhos da puta, né? Tipo esse próximo que eu vou ler. Mas, mas às vezes é a gente mesmo que a gente enrola pra caralho. A gente vê algum assunto que a gente se interessa e a gente fica falando pra caralho também. Mas, enfim, é um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. A gente tem que se policiar porra nenhuma. A gente tá trabalhando de graça aqui, vai se fuder. Ok, não vamos policiar. Vocês têm que se policiar. Ai, o caralho, Nil. Fala, galera do Gosto de Jogos. Lobby Player escrevendo aqui. Já aviso que o episódio passado deveria ser sobre Halo, mas foi algo parecido com o Freestyle. É sério que o cara caiu até agora na bait? Ele ainda não caiu a ficha? Não, ou então ele realmente não curtiu a gente não falar sobre Halo. Enfim, ele não merece nem que eu leia o e-mail dele, mas eu vou ler. Compartilhei convosco a minha única experiência com Halo. Acredito que em julho de 2011, um ente querido estava a passar por problemas conjugais. Ai, ai, ai. Problemas sérios conjugais. Sua, até então esposa, havia o abandonado, requerido judicialmente metade de seus bens e mais alguns milhares de reais em indenização por danos morais. Caralho! Oh, que merda! Eu e os amigos resolvemos levá-la a uma casa de entretenimento masculino, muito justo. Justíssimo. Chamado Liberal, da região da ABC, na Grande São Paulo. Você está familiarizado com o local, Daigo? Só ouvi falar. É muito liberal o liberal? É pesado esse liberal. É pesado. É hardcore, assim. É hardcore. Enfim. Não sei se foi a melhor escolha, pois lá era um local bem caro. Até pelo menos foi por isso que não foi uma boa escolha. Porém, seus produtos eram de primeira linha e algumas até foram capas de revistas especializadas. Olha só. É por isso que é hardcore. Você está mexendo com coisa alta. Entendi. Pois bem, ainda que naquela... Bom, eu acho justo levar o cara pro puteiro caro, porque puta que pariu, né? O maluco tava na merda. Vai quebrar o gai do cara, né? Pois bem, ainda que naquela época a situação do país estivesse um pouco melhor que a atual, que não é difícil, decidimos apenas chimbar. Chimbador, o cara vai explicar o que é chimbar. Ok. Chimbador, pra quem não sabe, é a pessoa que apenas aproveita o momento, aprecia o produto, passa a mão, dá uma encostada, tira uma casquinha, mas não consome de fato. Quem nunca, né? É que nem aquele filho da puta que vai na banca e fica lendo a revista e não compra nada. Uhum. Estávamos na nossa missão, nos separamos e cada um defendendo seu perímetro. Essa história tá ficando genial. Até que sou abordado por uma menina. Ela estava decidida a me corromper, de tal forma que tentou sensualizar e se esfregar em mim, dizer que seu nome era Natasha, mas não usava salto 15 e nem saía de borracha. Puta que pariu. Porra, puta que pariu. Nunca mais. Referências nunca mais faz isso. O fato é que ela me puxou pra baixo e cantarolou no meu ouvido. Baby, I can see your halo, halo. Caralho, a música do Beyoncé, não. I can see your halo, halo. É isso? Como é que é? I can see your halo, halo, halo, halo. Que bosta. É. Enfim, me afastei, alegando que ainda era cedo para consumar o fato. É, tá bom. Era da cedo, você deve precisar dar mais uma chimbada, né, filho da puta. Pô, dá a chimba dela. Bem, não sei se ela tentava me seduzir ou se realmente queria o meu Halo. Decidi não pagar pra ver. É, meu filho. É, você, cara, de qualquer forma você ia perder, verdade é essa. É, sobre Super Campeões, assistiu ao anime. Anime? Em todas as suas temporadas. Parabéns. Li também o mangá, e o que eu achei mais interessante é que o verdadeiro craque da seleção brasileira era um cara chamado Natureza, que cresceu jogando futebol na Amazônia, treinando em meio às árvores e animais silvestres. Cara, esse desenho japonês é genial, né, cara? Isso, e ele jogava descalço. Isso, ele jogava descalço, porque foda-se. O Brasil perdeu pro Japão na prorrogação. Tá, isso é cagado. Isso não é original, depois reescreveram isso aí. Ah, tá. Um assunto discutido na leitura de e-mails me chamou a atenção. Batman e Superman não matam. Ah, sim. Tá bem, foi a gente falou isso. O Batman é tido como um personagem íntegro e com uma determinação de ferro. Tanto que o Coringa tenta quebrá-lo e falhou. Mas seria essa uma verdade absoluta? É, exatamente isso que eu tava discutindo. E eu tava falando em relação ao Super-Homem, mas enfim, pelo Batman era o mesmo. Quando o Batman diz que não vai matar ninguém, mas que também não se vê obrigado a salvar ninguém, não estaria ele cometendo um homicídio? Não, isso não existe. Quando você deixa de salvar alguém, você não está cometendo um homicídio, fera. Você pode até argumentar que em alguma instância ele é responsável pela morte da pessoa, mas ele não é um homicídio. Não, mas não é homicídio. A não ser que seja por... É mais negligência. É, não é nem negligência. Negligência é outra coisa. Negligência é, sei lá, você deixa um vaso de planta na sua janela e venta e o vaso de planta cai na cabeça de alguém, isso é negligência. Ah, mas certo, mano, se você viu o cara lá quebrado, você não vai fazer nada? Isso não é. Se você vê uma pessoa. Eu acho que se você vê uma pessoa na rua morrendo e você ignora, você não é preso por homicídio culposo, porra. É. É só, tipo. Foda-se, tá bem. Você pode até se sentir mal, você pode ser questionado eticamente por ter feito isso. Mas agora, quando você tá falando de uma situação onde você precisa literalmente arriscar sua vida pra salvar uma pessoa, arriscar sua vida ou arriscar outras prioridades, sei lá, pra salvar uma pessoa, ninguém vai te julgar, fera. Você vê um cara armado na rua, sei lá, estuprando uma mulher e você não fizer nada, ninguém vai te julgar. Mas agora, enfim. Se você fizer, parabéns, cara. Você é íntegro e eu vou bater palmas. Mas enfim. Uhum. Blá, blá, blá, blá, blá. Quando o Batman disparou ninguém, mas também não se vê por causa de estar cometendo homicídio? Não. Será que alguns bandidos que ele espancou não chegou ao óbito em decorrência de costelas perforando o pulmão? Aí você tá pensando demais, fera. É só uma revista em quadrinhos. Assim, ele também não bota pra fuder com um ladrãozinho. Ele até pode, mas ele não faz isso. Ele só apaga o cara e pronto. É, você parte do princípio que o Batman, como ele é muito cientista e muito sinistro, ele tem um conhecimento absoluto da anatomia para bater em lugares não letais, entendeu? Vai ter só se ele quiser causar apenas dor, incapacitar. É, se ele quiser causar dor, ele vai causar dor. Se ele for pra botar pra fuder, ele vai pegar algum vilão que aguente. É, exatamente, tipo o Bane, né? Mas enfim. Exatamente ele. E cara, tem outra coisa, você tá pensando demais, eu sou mais visto em quadrinhos. Ele bate no cara lá e não mata. Se ele não matou na tela, ele não matou, fera. Aliás, isso é praticamente uma regra das narrativas em geral, pelo menos atual ocidental, que é o que eu conheço mais. Se uma pessoa não aparece morrendo na tela, é porque ela não morreu. Isso vai ser revelado daqui a pouco. É, se algum momento você tá num filme e de repente alguém, tipo, parece que vai morrer, tipo, sei lá, o Paul Dameron no Star Wars. Tipo, o cara sumiu lá, tipo, foi pra baixo da terra. Se não aparece o cara morrendo, ele não morreu. Ele vai aparecer depois no filme e falar, tava vivo all along, com certeza. Pode apostar. Opa, tava de bobs aí. Pode apostar sua vida que ele vai voltar. Mas enfim. Ele pode não assassinar a sangue frio, mas o homicídio continua sendo homicídio, com dolo ou não. Não, mas esse é o lance, ele não, não bota. Não, mas peraí, pra começar, se ele espancou um cara e o cara morreu, isso é com dolo, tá? Só pra te avisar. Isso não é homicídio culposo, não. Mas enfim. Mas sim, é homicídio, mas a gente tá assumindo que isso não acontece, porque se acontecesse, apareceria. Uhum. Já o Superman, como o senhor da Eternidade mesmo disse, não vê problema em matar ninguém, desde que seja constitucionalizado, exatamente. No filme, ele quebrou um pescoço para que inocentes não fossem feridos. O que é muito errado. Mas isso aí não é errado. Porque não era a única escolha dele quebrar o pescoço do cara, ele podia ter pegado o cara e enfiado o cara no cu, sei lá. Ele pode fazer tudo. A única coisa que eles tinham perdido... Ele podia ter literalmente... Eu não vi essa cena, nem sei do que se trata, mas ele podia ter, sei lá, pegado um carro, prendido ele dentro de um carro e jogado ele pra longe, sei lá. Não, era um kryptoniano. Era um kryptoniano? Era. Ele podia ter feito... Bom, pera aí, o kryptoniano tem os mesmos poderes que ele, então, porque no sol ele fica assim... debaixo do sol amarelo. Mas, cara, ele podia... Ele ia dar um jeito, ele é o Super-Homem, cara. Ele ia pegar a kryptonita, e ele ia ficar fraco, o cara também... E aí ele chamava a polícia, sei lá, sabe qual é? Tem sempre tem um jeito, sempre tem uma escolha. É isso que eu tô falando, não devia e, ter tipo, e eu acho que o... Assim, eu não sei como é que funciona a moralidade do Super-Homem. Mas eu tô assumindo que é, tipo, é aquele tipo de moralidade que é tipo, cara, não importa que inocentes vão ser feridos. Porque esse negócio de, tipo, fazer coisas erradas para que inocentes não sejam feridos não é a coisa do Super-Homem. Ele não é o cara dos meios para um fim, sacou? Isso não é o conceito do personagem. Talvez até o Batman faria isso. Eu consigo aceitar o Batman quebrar o pescoço de um cara para que inocentes não sejam feridos. Porque mas depois ele ia ficar escroto e ia se entregar. Ele ia ficar escroto, ele ia ficar maluco, ia dar merda, mas eu entendo ele fazer isso porque ele é um cara meio de pensar no todo, pensar no fim mais do que nos meios, sacou? Uhum. Agora, o Super-Homem, eu acho só cagada ele fazer isso. Mas enfim, eu acho que isso não é um contexto válido, mas eu acho que teria um contexto válido. Eu acho que um contexto válido, por exemplo, é ele ficar puto. Ele vê a Lois sendo estuprada e fica puto. Isso é, pra mim, é um contexto válido. Qualquer pessoa pode ficar puta. Pra mim, o Superman perfeito é o de Reino da Manhã. Aquele que não matou o Coringa, mesmo quando o Coringa matou a Lois. E isso aconteceu. Sim, isso é o ideal. É mostrar que, tipo assim, não, mesmo diante de qualquer merda, ele vai se manter fiel à moralidade dele. Agora... Uhum. Eu acho que se algum autor, diretor, sei lá, quiser pegar e falar, não, nessa situação, ele faz uma exceção, ele vai ficar puto e vai matar o Coringa, sei lá, qual foi o cara que ele não matou? Foi o Coringa, foi o próprio Coringa. Uhum. Ele podia, sei lá, nessa situação ele vai matar o Coringa, ele mata o Coringa, foda-se, mas aí, se você quer fazer isso, você quer pegar e falar, beleza, o Super-Homem vai matar o Coringa e foda-se, isso tem que ter um puta do impacto na história. Tem. Vai fuder com a cabeça do Super-Homem. Ele vai ficar remoendo... Pro resto da porra do arco, ele vai ficar remoendo essa porra. E você vai ver claramente as consequências que isso tem na psique dele e nas ações dele. Se não, é cagado. Se ele só matar o Coringa, foda-se, tá na cara do Coringa, teabag, jogar pra fora e você esquecer disso, vai ser cagado. Entendeu? Exatamente. É uma coisa muito grave. Ele teve uma quebra muito grande com a essência do ser dele. Ele vai mudar pra sempre o personagem, entendeu? Vai ficar com a cabeça fodida para todo sempre. Mas enfim, até mesmo quando forjou sua morte no arco Death and Return of Superman... Ele forjou a morte, ele morreu. Ele morreu, cara. Não forjou porra nenhuma. Ele chega a matar o Apocalipse Doomsday, não? Os dois se mataram. Cara, novamente, eu não sei exatamente como funciona... Perfeitamente como funciona a moralidade do Super-Homem. Agora, o Apocalipse, pelo que eu sei, ele é só um alienígena, foda-se, não? Não, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é uma criação genética feita pra limpar o planeta. Ele é uma coisa instintiva que só mata. Eu acho que não tem caô. Não tem um conflito moral em ele destruir essa coisa, não. É tipo Super-Homem versus Aliens. Ele mata alien, foda-se. Mas enfim. No Injustice, ele se tornou um ditador. Tá, mas esse é um universo paralelo, bizarro, proposital, né? Mas em nenhum momento fora dito que ele matou civis. Eu acho que é assim, cara. Não, ele matou civis, mas... Não é que ele matou. Ele mandou os soldados dele matarem civis. Fica subentendido que ele não dá uma foda pra civis, na real. É, ele parou de falar. Ele parou de olhar o bem de todos. É só quem... Ele matava heróis e vilões que não aceitavam dele a sua ordem. Ele matava tudo, cara. Ele era mal. Mas assim, ele parou de olhar... o bem de todo mundo e passou a querer apenas quem confia nele por perto, assim, ele passou ele a parar na parada. Ele literalmente se tornou egoísta. Sim. Tipo. Acho que essa é a base do Zack Snyder. Zack Snyder deve ter jogado Injustice aí. Ah, meu Deus. Eu preciso ver esse filme. Eu tô oficialmente interessado pra esse filme, sério mesmo. Pelo Man of Steel e o Batman vs Superman? Sim. Ah. Sobre Batman vs Superman, ele é sim um filme meia boca. Eu dormi enquanto tentava assistir as 2 horas e meia de filme. Tá. Então ele não era meia boca, ele era uma merda, pô. Tu dormiu? Uhum. A deliciosa... Você dormiu, fodeu. A deliciosa Gal Gadot deixa o filme menos pior, eu acredito. É, pelos 7 minutos que ela aparece, apenas. Caralho. Enfim. É. Para de estragar esse filme pra mim, Dago, eu quero tentar ver. Não, Zé, tudo bem. E pra terminar, uma recomendação. Se possível, assista o Marvel's Agent Carter. Não. Eu assisto, eu gosto. Este sim é um seriado importante na questão da representatividade. Oi? Pois então, você já acabou de matar o seriado também. Pois conta como uma mulher consegue lidar com uma sociedade machista e cheia de preconceitos. Bom, se o filme contar isso sem parecer que ele tá insultando minha inteligência, eu acho ok. Não, é porque a série é pós-Segunda Guerra Mundial, então a ideia de uma mulher ser agente, espiã e fodona é meio... Ah, pro conceito da época, é meio louco. Mas de vez em quando eles emburrecem um pouco os homens pra gente cair. Esse que é o problema. Tipo, se for uma parada bem feita, acho top. É, de vez em quando só, não é sempre não. De vez em quando alguém pega a bola do idiota e faz uma cagada. Enfim. Diferente de um outro seriado que conta com uma vadia alcoólatra. Olha, que sacanagem, cara. Ted foi um negão de 2 metros de altura com pele impenetrável, meter forte porque ela não vai quebrar. Ah, cara, que parada errada. Ai, meu Deus. Bom, eu não vi essa série, né? Não caga em Jessica Jones, não mas merece. Mas é, eu ouvi críticas semelhantes, mas enfim. E é isso. Logo mais tem mais. E foda-se. A galera tá roubando seu bordão mesmo, olha lá. Olha que sacanagem. O nego não vai nem pagar a porra do royalty pra mim? Sim. Oh, vamos lá. O próximo... Saudações, senhores! Quando vi o assunto do último programa, pensei seriamente em não baixar. Ó, pegamos um, hein? Pegamos forte. Ah, já é o segundo, né? O Lonely Player também caiu nessa. É, ele acreditou que devia ser. Falou, meio... Pô, acho que se eu falar de ralo, mas ficou meio freestyle. Mas depois imaginei que a vitrine poderia ser apenas uma piada de 1º de abril. Felizmente, acreditei no potencial infinito do bate-frente soco e fui surpreendido novamente. Falaram até sobre Super Campeões, a obra futebolística suprema. A propósito, no meu coração, no sobrenome do Kojiro sempre será Ryuga. É porque é Ryuga mesmo, meu filho. Qualquer outra versão é erro de tradução. Sobre as apresentadoras de programa infantil. Ah, isso é importante. Eu sugeriria o seguinte. Casar com a Angélica deu muita visibilidade e dinheiros para o Luciano Huck. É verdade. Comer a Mara. É sempre bom ter uma morena na relação para diversificar. Também é verdade. Jogar a Xuxa no barranco. Ninguém gosta dela mesmo. Também é verdade. Eu acho justíssimo. Eu super gostaria dela para transar com tudo. Isso só, né? É. Eu não digo isso sempre, mas eu detestava a Xuxa na infância. E tinha problema porque todo mundo queria me dar alguma coisa da Xuxa quando era moleque. Porque pra tinha te sacanear? Isso. É, tive assim, alguns tios me davam que achavam que eu gostava. Me dava, tipo, sei lá, a revista em quadrinhos dela, me dava disco dela, e eu ficava muito puto. Ah, Dago, tu era meio viado quando tu era criança, porra, pra eu ficar te dando coisa da Xuxa. Não, todo mundo na época ganhava coisa da Xuxa, cara. Não, porra, ganhava era estojo, não ganhava. Eu não sei na tua época, mas na minha época só a minha irmã ganhava coisa da Xuxa. Sim, sim, mas naquela época que era mais freestyle, no comecinho dos anos 80, foi quando ela. Ah, tá bom. Tipo, nos anos 80 tudo era meio foda-se, né? Era coisa unissex você dar produto da Xuxa que não era brinquedo direto. Tipo, revista em quadrinhos, tipo, disco dela, mochila, essas coisas. Porque as mochilas não eram rosa, pra você ter uma ideia. A mochila era preta. Ah, é? É. É? Então talvez fosse isso mesmo. Aí eu detestava, e como tinha alguns dos melhores desenhos, eu tinha que ficar levantando pra baixar o volume no dial toda hora que ela começava a falar. Eu ficava muito puto. Que pariu. Não tinha controle remoto na época, né? É foda. Espero que lancem mais episódios freestyle como esses. Abraços, Chacal Sniper. Chacal Sniper. Grande Chacal Sniper. Mas ele não. Eu acho que ele não percebeu uma coisa: que todos os nossos episódios são freestyle. Porra, todos. Não, se bem que na defesa dele, esse foi totalmente freestyle. Esse foi largado. Esse pulou numa vala. Esse não queria mais nada. Ai, caralho. Para o próximo. KVP é o que? É tipo Kratos versus Predator? Porra, seja lá quem foi ganhar, nós perdemos. É a verdade. Fala, funkeiros malditos. Estou enviando esse e-mail para comentar alguns dos últimos episódios. Primeiro sobre o episódio de Resident Evil. O Ninja Inimigo comentou que era impossível, impossível, alguém nunca ter visto a abertura live action. Tá, bom, eu nunca tinha visto. Parabéns, Ninja Inimigo, você estava errado novamente. É igual aquele negócio que ele falou do Star Wars, né? Qual negócio que ele falou do Star Wars? Ele falou que era impossível alguém não saber quem é o Darth Vader de verdade. Ah, é, é. Enfim. Aí o pivoto foi lá e provou pra ele que ele tava errado. Pois é. Usando o Tinder, muito importante. Eu não lembro quem foi que falou, acho que não foi o Ninja Inimigo não, mas alguém tinha falado que era impossível alguém não saber quem era Hadouken. Também. Aí, eu provei isso errado em 2 segundos, assim. Tipo, cheguei com a menina lá e falei, sabe o que é Hadouken? Ela, quem? O que é isso? Pokémon? Enfim. E ela é bem trash, tá? Isso eu acho que todo mundo sabe que ela é bem trash. Acho que nesse mesmo episódio o Lápis comentou que já dormiu no cinema. Eu compartilho desse mesmo problema. Às vezes o sono é mais forte que a vontade de ficar acordado. Cara, se você tá com sono, por que você vai no cinema, caralho? Sim. Ou então pode ser que o sono simplesmente atacou lá dentro, né? Ah, não, você tá parado. É, só se o filme foi realmente sonífero, sabe qual é? Foi uma canção de ninar o filme. Pode crer. Sabe um filme que, mais ou menos recente que eu dormi vendo? O primeiro Hobbit. Puta, eu, cara, aquele filme é bem ruim. Foda. Eu apaguei foda. Não, eu não apaguei. Eu nunca dormi no cinema, assim, mas eu vi o primeiro e o segundo Hobbit e o terceiro Hobbit e falei, não, cara, não vou no cinema porque foda-se. Aí eu fui ver em casa, tipo, no na net, sei lá, uma porra tava passando e eu falei, cara, não dá pra ver esse filme. Eu vi, tipo, sei lá, os cinco primeiros minutos do filme e falei, cara, tô perdendo meu tempo. Prefiro ver o filme do Pelé. Aí eu só desliguei, mas enfim. No episódio de Disco Ninja Pokémon, alguém comentou sobre o Tropius. Caralho, tem muito Pokémon opcional hoje em dia, né, caralho? É. O Pokémon com bananas no queixo. Puta que pariu. Eu nunca tinha notado as bananas no queixo dele. Sempre vi as folhas de bananeira que parecem asas, mas nunca as bananas. Fera, você precisa exercitar a sua abstração, eu acho. É, você tem que olhar e ver o troço todo direito. É. É mais porque é muito importante isso no Tropius. Ele é um maldito dinossauro bananeira. É, enfim. Sobre a série do Demolador. Demolador. Demolador, o cara que desamola as facas. Uhum. É, também estranhei e não gostei de não terem traduzido os nomes dos personagens principais, Daredevil e Punisher. Eles não traduziram o Justiceiro? Não. Eles raramente chamam ele. Não, nem não, o Demolidor. Mas pera, tem dublagem? Tem, foi dublado. É? Irá. E na dublagem eles não traduziram os nomes. Eu não sabia que tinha dublado. Mas tipo, Punisher, Daredevil já é meio escroto. Mas Punisher é foda, porque, porra, Justiceiro só é legal, sacou? É? Não, esse é o problema. Demolidor, até... eu entendo Demolidor, porque, porra, Demolidor não tem nada a ver com Daredevil. E não vai rolar de ser o atrevido, que nem no X-Men lá. Não, o grande problema é que não é só Punisher, é The Punisher. É como, tipo, lá vem o The Punisher, tipo isso? É, tipo assim, estão chamando eles de The Punisher. Puta que pariu. Ah, eu não sei se isso foi uma escolha do estúdio ou se foi ordem. Deve ter sido uma exigência, talvez. Do ordem do cliente. Do cliente pra, tipo, pra manter a marca e tal. Tem que ser, porque senão é ridículo. Mas assim, em alguns episódios escorregado. Mesmo assim não faz sentido, porque tipo, todo mundo conhece o Demolidor e o Justiceiro, sabe? São nomes tipo, já famosos aqui. E você automaticamente associa, você não precisa usar o nome original. E até porque, porra, se imaginando que vão lançar um filme ou uma revistinha ou a puta que pariu, você acha que o nego vai lançar como The Punisher? O nego vai lançar como Justiceiro? Enfim. É, eu acredito que essa é uma exigência do estúdio. Bem ou mal, Deadpool é Deadpool, né? É, porque na primeira temporada não sempre traduziram tudo, nunca deixaram nada em inglês. É, sei lá, eu acho isso uma merda, eu acho isso podre e patético, mas... Eu também achei escrotão. Eu espero que eles saibam o que eles estão fazendo. É. Enfim, mas nos episódios finais, acho que traduziram. Não é que traduziram, escorregava. Esqueciam, né? É. Parece que as legendas são feitas por pessoas diferentes, bem provável. E que não conversam e nunca leram as HQs, também bem provável. Sobre o episódio de Halo, vocês me assustaram. Realmente achei que iam falar sobre esse jogo merda. Olha aí, pegou mais um. A gente nunca te decepcionaria, fera. Mas o VFS mora no meu coração justamente por momentos como esse. A gente tá aqui pra isso, cara. O podcast sobre assuntos aleatórios muito engraçado. Cheguei a rir sozinho escutando no trabalho. Cara, eu tava lendo Na verdade, tava vendo uma apresentação sobre sons pra fazer humor. Sobre humor em geral. Sobre a psicologia do humor. E ele fala que tem uns estudos que falam que você é 30 vezes mais é 30 vezes mais provável que você ria se você tá com alguém do seu lado, sabe? Se você tá numa situação social, é muito mais provável que você ri. Se você ri sozinho em casa, é porque provavelmente a coisa é engraçada pra caralho mesmo. Porque é muito difícil você rir de alguma coisa sozinho, assim. Quebra sua guarda pra valer, né? É. Porque você gera. Porque rir é tipo um sistema de comunicação. Na verdade, eu li que é um código dos primatas pra definir que é uma situação sem perigo, que é uma situação onde não há perigo, sabe? E aí eles comunicam rindo. Então é uma coisa de comunicação, é uma coisa social. Então é muito difícil você rir sozinho. Que da hora. Mas enfim, foda-se, é só uma curiosidade inútil. Quer dizer que nós estamos chegando lá. Tá, quer dizer que nós estamos chegando. Era isso, falou. Falou, Kratos vs Predator. Agora vamos ver o próximo, que é o Sheldon. Olá, soqueteiros, excelente episódio. foi equivalente em áudio da luta do Kimura com Rick Dozan. Porra, essa porra, é da antiga. Porra, fera. Tamo em alta, hein? Essa é da antiga. Por favor, façam mais episódios anárquicos como esse. Ué, só ter data especial de algum jogo porco chegando aí que a gente mete o braço. Coisas ruins que são melhores que Halo? O feed do Baixo Frente Soco. Esse pelo menos me dá a oportunidade de baixar e ouvir além da leitura de e-mails. Mas confesso, joguei muito o primeiro Halo quando saiu. Eu gostava, pois era competente e despretensioso. Coisas que foram mudadas do 2 em diante. Acusações fortes. Acusações fortes. Um forte abraço e até mais. Tanguinha Corp Forever. É. Justo. Ficar relembrando essas coisas, o bode não gosta, ele vai editar isso aí. Por que o bode não gosta? É, porque acabou, né? Ele, fica, o bode ele é um sente cara falta? Que... Não, é o bode é um cara que olha muito pra frente, né? Ele não gosta de... Ah, é? Ele não gosta de nostalgia? Não. Entendi. Ele é muito chegado, não. Fala, aqui é o Dash. Sobre o último programa, é muito bom ter conversas nada a ver por quase 2 horas. Apoio muito mais episódios assim. A galera realmente gosta de merda, né? Impressionante isso. Eu não sei porque que a gente se esforça, cara. Sério mesmo. Eu joguei Halo 1 e 2 no PC e o 3 no 360, numa locadora. Infelizmente, que bom que você especificou que foi numa locadora, que aí a gente sabe que você, pelo menos, não, é bom bastante pra nunca ter comprado um Xbox na vida. Infelizmente, a partir do 4 que mudou a produtora, o jogo ficou uma merda. E o 5 nem se fala, puta que pariu, que merda, o jogo é cheio de gambiarras pra rodar 1080p, 60fps, entre aspas. E é trágico, além do jogo ser ruim mesmo de história, tá? Todo mundo sabe disso. Sobre o Batman vs Superman, que foi comentado entre os senhores. Meu grande problema com o filme é que o Batman e o Superman matam gente paca de forma leviana. O Batman também mata, assim, left and right? Não é só tipo, Superman, ele não. Explode coisas e não liga se tem alguém perto, sacou? Ah, então, mas aí rola uma licença poética também. Eu acho zoado, porra. Mesmo o Batman do Tim Burton, que tinha metralhadora no Batmóvel, não matava ninguém. Não, mas ele explodia coisas também. Ah, mas não tinha ninguém perto. Eu acho que esse negócio de explodir coisas, fuder coisas, é uma... Isso não aparece ninguém morrendo, tem uma licença poética, assim, você releva. O problema é que você vê... A não ser que você, tipo, reuse isso a porra do filme todo. Aí começa a ficar chato, mas uma vez ou outra, se acontecer, tudo bem. Aí vem a jogada, desculpa, que tem matar mesmo e tal. Isso sendo colocado nos cinemas faz pessoas como uma amiga minha acharem que Super e Batman matam e que tem que ser assim, afinal bandido bom é bandido morto. Isso é bem verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Sim. Tipo, esse negócio deles não matarem, isso ele, também é claro que pra mim não é, porque, porra, eu já sou bicho velho. Mas isso, é uma lição de moral, é uma mensagem que eles passam pro público, saca? Uhum. De que, brother, não é assim, você não pode... Não é, se você chegar e sair matando a porra do vilão... É questão de tempo até você virar vilão yourself. Sim. É tipo, você vê a porra do justiceiro, o próprio justiceiro. Você vira as coisas que você combate. Tá, tudo bem, o justiceiro ele deu uma olhada, colocado como o herói da coisa? É. Né, dentro das próprias histórias ele é sempre o herói, digamos assim. Mas é tipo, você. O filme, quer dizer, o filme, a revista em quadrinhos, ou a puta que pariu, sempre deixa claro que ele é um maluco filho da puta, entendeu? Ele é um doido. Ele é um cara escroto, filho da puta, que. Malucão que sai por aí matando gente. Tipo, ele não... A mídia deixa claro que ele não é um herói a ser seguido. Sabe? Não mesmo. Ele é só... É maneiro. Você vê um cara que... Você vê, tipo, ele é um cara mais realista, né? Tipo assim, não matou minha família, eu vou matar todo mundo, foda-se. É igual o negócio que ele fala com o Demolidor nessa segunda temporada, hein? Tipo, quando você bate, eles levantam. Quando eu bato, acabou. Acabou. Já era. Mas enfim, você tem razão, Dash. É bizarro, eles meio que passam uma mensagem deturpada do que é a essência do Batman e do Super-Homem. Que são os caras, tipo, de que tipo, o cara pode ser um herói e tal, e fazer as coisas que ele faz, mas acima de tudo vem a moral, né? É tipo, eles passam essa mensagem que, tipo, cara, fera, você tem que ser do bem, você não pode matar, você não pode simplesmente matar. Porque matar é o que o outro lado faz. Acho trágico a visão de esperança que o Super tem que ser... Que o Super tem, caralho, tem que ser reduzido a um alien super poderoso assassino. Concordo, ele é literalmente o oposto disso, na verdade, né? Uhum. Até porque ele não é nem um alien, ele é americano, entendeu? Ele é naturalizado na América, então ele é americano. É assim que funciona. Exatamente. Agora a Dark está vendo o anime do Gundam Unicorn. Nossa, esse nome já me deu câncer. Não, eu assisti os ovos, então não tô vendo a versão anime. como não vi os ovos e o anime... Caralho, como não vi os ovos, o anime é uma ótima pedida, fora a animação espetacular dele. Cara, sabe qual é o problema? Eu acho que eu sei qual é o problema. Qual é o problema, Daigo? É que agora todo mundo escreve e-mail no celular. É! E aí, nego, escreve no foda-se, que, pô, no celular é um saco escrever direito no celular. Você escreve sem acento. Escreve qualquer coisa. Sem acento, sem vírgula, sem porra nenhuma. Agora, porra, você, quando você vai mandar uma mensagem pra tua namorada falando vamos no cinema ou vamos fuder amanhã, tudo bem. Você mandar a tua mensagem assim. Agora, tu manda uma porra do e-mail longo pra porra de um cara que vai ler aqui a sério a porra do seu e-mail, é uma filha da putagem você não botar vírgula e acento. Porque você esquece que, tudo bem, às vezes o acento é inútil e você consegue entender o sentido da palavra com ou sem acento. Às vezes não. Às vezes você pode confundir e com é. Isso é uma merda. Porque e é o quê? Uma conjunção aditiva? Você que manja de português aí. É tipo e isso. E é um verbo. Então, lance de ligação. É o verbo ser. Então vá tomar no seu cu. Deixa eu me esqueça, tá? Mas enfim, acabou meu rant. Como não vi os ovos e o anime é uma... Caralho, como não vi os ovos, vírgula. O anime é uma ótima pedida. Fora a animação espetacular dele. Aliás, vale dizer, os ovos, a animação é muito melhor porque o troço é feito com a qualidade muito maior. Pra passar na TV, eles nerfaram. Caralho. Uhum. É... Mas isso é normal, né? Mas peraí, pra passar na TV não, né? Porque iam ter que fazer vários episódios, né? Aí, sim, eles fizeram isso. Eles cortaram alguns em pedaços pra poder valer episódio. Caralho, que merda. Mas enfim. Kamen Rider também está ficando foda. Só o visual deles que é feio pra burro. Exceto do Necron. Porra, mas visual feio pra burro é terça-feira em qualquer Tokusatsu, né, fera? Eu não me lembro de ter visto na minha vida algum personagem de Tokusatsu que eu olhasse o visual e falasse, caralho, que irado. É sempre uma porra de um robô ou uma armadura escrota. Vai vamos se fuder, com calma, eu acho que se você explorar, você acha um trem que você gosta. Não dá. A parada apesar de que eu gosto muito do visual. Feita pra ser escroto. A parada é literalmente feita pra ser escrota, cara. Sim, sim, mas o Ghost eu acho o visual legal. Eu gosto da jaqueta, eu gosto do capuzinho. Eu acho que quando você... É uma questão de costume. Você se acostuma tanto com a estética da parada que você começa a comparar a estética da parada dentro da estética da parada, ao invés de você comparar com o lado de fora, entendeu? E aí ao você mesmo fala, tempo que ele... tá, isso é maneiro. Ao mesmo tempo que ele falou do Necron, que é o terceiro Kamen Rider de Ghost, eu acho ele feio pra caralho porque ele tem um visor de mergulho na fuça, aquele redondão. Nossa senhora. Eu acho que é que nem as pessoas falavam da UFRJ, esses moleques que estudaram na UFRJ, falavam do centro de informática lá. Que tinha tanta mulher feia que você acabava vendo beleza na feiura. Porra! Que controle! Mas veja bem, hoje em dia isso deve ter mudado, porque cada vez mais mulheres fazem faculdade de TI, né? Antigamente era muito raro e geralmente era... Enfim, foda-se. Depois o negócio vai me acusar de sexismo e do caralho, então não vou falar, não. Agora uma dúvida, por que quando o sexto membro entra no Sentai que ele desanda? Eu consigo pensar em vários motivos, mas acho que você vai falar com mais propriedade, Daigo. Assim, ultimamente, quando o sexto membro entra, ele quebra a química que já existe entre os outros cinco, ou entre os outros três, quando é um Sentai só de três caras. Então, quando ele entra, ele já arrebenta tudo. Tipo, ele cria novos paradigmas e depois ele não consegue manter. Porque normalmente o sexto membro entra poderoso pra caralho. E geralmente não o sexto membro é meio ninja inimigo da vida, né? Ele é meio tipo o cara meio fodinha, assim, que é meio vilãozinho. Alguns são, outros já entram. É um cara meio misterioso e o cara. É, normalmente tem muito desse papo do mistério que pode ser resolvido em três episódios ou só no final. O problema é que, sei lá, eu tô falando por Power Rangers, que é o que eu me lembro. Mas não, mas a estrutura é um pouco parecida. Quando, eu sei, é totalmente baseado, né? Uhum. Mas enfim, o sexto membro, o como é que é o nome dele? O ninja verde lá? O Tommy, né? O Ranger verde. Ranger verde, é. Ele era todo maneiro até que ele entra no Sentai. E aí quando ele entra no Sentai fica uma merda, ele fica escroto. Ele era irado quando ele tem, porra, ele é um mistério, ele é um cara foda, sacou? Não sei o quê. Porque, tipo, o grande lance do sexto membro é que ele é mais foda que todos os outros. Só que ele só aparece de vez em quando, então não desequilibra a parada. Agora, quando ele entra no grupo, ele não pode ser o mais foda. Porque senão vai fuder o grupo todo. É, então ele acaba... deu vermelho também. Ele deu vermelho. Fodão. Então ele, tipo, sacaneia, ele fica uma merda e ele fica sem graça. É foda do sexto membro é que ele viola a lei da, da superioridade cromática, sacou? Ele arrebenta a regra principal de que o vermelho é um mega fodão. A não ser que você estabeleça desde o começo que o vermelho é um novato, ou ele não é o líder, tem vários casos disso. Ou simplesmente você coloca o sexto super poderoso e foda-se o que isso vai fazer com os roteiros, que os próprios dos escritores vão ter que dar um jeito de nerfar ele no meio da série. Então, tem muito problema, principalmente porque nos últimos anos o nego não tá sabendo lidar. É um termo que eu não gosto muito, mas eles realmente não estão sabendo lidar. Ele diz ainda que normalmente é a parte favorita dele, quando é feita bem claro. Quando é bem feito, cara, tudo canta. Tudo canta, tudo se encaixa. Todo mundo faz sexo direitinho. Todo mundo transa, né? É, exatamente. Abraços, amo vocês. Amo vocês. Amo você, odeio seu português. Ok. Vamos para o último desta rodada. O Habemirmo, este viado que diz que ama o Goku, eu não duvido. Great Duo, escrito muito errado, of Darkness ou Dupla das Trevas, vai esquecer o grande no meio do caminho. Quem vos fala é eu. Sobre o último programa, gostaria da opinião de vocês sobre esses jogos multimídia, tipo Halo, The Witcher e Assassin's Creed, foda-se. Que essas franquias não seguem somente a mídia de los juegos, mas também a livros, HQ, séries e filmes. Até onde esse tipo de planejamento pode ser ruim, bom e ruim sobre suas franquias? Eu não vejo como pode ser ruim. Só deu uma esquecida ali do ponto de interrogação, né? Era pra ser uma pergunta. Exemplo, The Witcher 3, que acrescentou personagens dos livros que nunca haviam sido citados nos jogos, e de repente aparecem no 3 sem a menor explicação. É, isso aí é perigoso. É meio que obriga o cara a ir atrás do material suplementar. Não necessariamente. Depende de como a coisa é feita. É tipo, que eu acho ok, por exemplo, você chegar de repente do nada um dia e o Geralt chega e fala: ah, e aí, você que é o cara tal, tipo, agir como se você já conhecesse determinado personagem. Porque você assume, desde o Witcher 1, todos os Witcher, que tipo, o Geralt ele já começa a série velho. Uhum. Ele já começa experiente. Então você assume que ele já viajou pra caralho o mundo, bruxuleando a porra toda. Conhece um monte de gente. Que ele conhece uma porrada de gente, uma porrada de monstro, que ele já fez uma parada de coisa. Então não tem nada demais, ele já apareceu um personagem que ele conhece. E você pode assumir, por exemplo, que os eventos que antecederam o Witcher 1 aconteceram nos livros. Eu não sei exatamente como é que funciona a mitologia e a linha do tempo dessa porra. Mas eu acho ok, apareceu um personagem que ele já conhece sem a menor explicação. Desde que, claro, ele só não pode rola ser uma merda. Não, rola uma explicação pelo menos mínima, né? É, exatamente. O outro é o Halo, que grande parte de sua história e mitologia se encontra nos livros e HQs, e os jogos acabam tendo pouco conteúdo, ou explicações confusas, ou até mesmo furos sem as outras mídias para complementar. Não, aí depende de quanto você quer se investir na franquia citada também, né? Pois é. Se você quiser só os jogos, você tem que se preparar pra ter só os jogos. Se você tiver uma graninha pra ver um livro, ou então piratear mesmo, porque foda-se, é o que acontece hoje em dia. Até onde isso pode prejudicar a narrativa e as experiências nos jogos? Ué, só pode prejudicar. Eu acho, cara, eu acho que cada uma das mídias, cada uma das peças, elas têm que ser completas em si. Você não pode fazer uma coisa que, tipo assim, você tem que ler o livro pra entender o jogo. Entendeu? Eu acho que elas têm que ser, ao mesmo tempo, inteiriças e se complementarem, entendeu? Você, por exemplo, sei lá, no Witcher, pode ter uma parada no Witcher que é tipo assim, ele apresenta um personagem que você até gosta do personagem, mas aí ele cita alguma coisa que ele fez com o personagem no passado. Tipo assim, lembra quando a gente enfrentou a Quimera na região de puta que pariu? E o cara fala, lembro, foi legal. E aí, tipo, a partir daí, eles criarem novas histórias dentro do jogo, que não tem ligação com isso. E depois, você, no livro, você vê, isso foi o dia que ele encontrou com aquele personagem, entendeu? Foi quando ele conheceu aquele personagem. Isso é legal. Isso eu acho maneiro. Agora, você não pode, tipo, fazer um monte de coisa que o nego não entende porra nenhuma, e você só entende se você ler o livro. Aí você é forçar o cara a consumir outra peça. Sim, isso é ruim. Tudo pras mídias. Isso aí é babaca. Você tem que fazer uma parada que, tipo, o cara se interessa, e ele se interessa tanto no jogo, fica fã do jogo, que ele vai querer olhar as outras mídias também. Porque... Sim, sim. Legal. Você já tá errado porque vai fazer venda casada. Pelo menos faça direito. É, não, Venda Casada não é nem fudendo. Venda Casada é se você faz. Se você é tipo. Sei lá, pagar R$100 e vem o livro. Só que é. Pra mim é um pouquinho de Venda Casada, só que você, tipo, sim, você vende a parada. Não, você tá falando nada, você tá vendendo nada separado. O cara compra o livro se quiser separadamente. É. Mas já é meio. Sim, você já lança tudo junto, o cara já tá olhando, sacou? Oh, tem livro ali, Ah, sei lá, eu não sei exatamente como isso funciona em relação à lei, eu vou assumir que é legal fazer isso. Mas eu não tenho nada. Eticamente eu não tenho nada contra isso, não. Eu acho ok, eu acho legal. Não, eu só acho legal se você realmente tiver um produto que comporte tudo isso. Você não pode simplesmente sair lançando produto só porque você acha que é legal. Eu não gosto de forçar a barra, que o nego faz, tipo assim, ah, vou lançar um livro aqui do Assassin's Creed, que é, tipo, literalmente a mesma coisa do jogo. Aí eu acho isso, sei lá, não faz sentido. E isso tem um livro que eu vi de Assassin's Creed, é exatamente isso, cara. É como se alguém estivesse narrando o jogo. Não, eu sei, isso que eu tô falando, eu acho isso podre. Ah, você viu esse? Porra, que eu acho isso podre, mas vai fundo também. Se nego for otário bastante pra comprar, foda-se. É, alguns até são. Capitalismo é assim, é mágico. PS, ouço dizer que o podcast do Halo tenha sido o melhor da história, onde foi dito 5 minutos de Halo, o resto foi de assuntos totalmente aleatórios. Continue assim. Abraços! Cara, agora, a partir de agora a gente só tem que fazer só stream, só podcast aleatório. Porra! É o que vamos falar, quer, entendeu? A gente agora tem que tocar pro público. Bem ou mal, é a única maneira da gente agradar todo mundo, né? Se a gente for fazer, sei lá, um podcast de Kingdom Hearts, vai ter 200 mil pessoas que não gostam de Kingdom Hearts e não vão nem assistir. Se a gente faz um podcast sobre foda-se, todo mundo gosta de foda-se, entendeu? Uhum. É tipo o Seinfeld, todo mundo se interessa pelo nada. É tipo Seinfeld, exatamente. Cara, é verdade, vamos começar a fazer um podcast tipo Seinfeld. A gente fala sobre porra nenhuma. É um podcast sobre porra nenhuma, galera. Que coisa bonita. Aí nós vamos ter que achar um carteiro gordo. Eu nem lembro do que a gente falou nessa porra. A gente falou sobre super campeões, sobre Tazo. A gente falou sobre Tazo? Não, foi em outro que a gente falou sobre Tazo. Foi no que a gente gravou, que a gente gravou meia boca pra caralho nas coxas. Foi. Que foi jogos de verão. É, foi jogos de verão, pode crer. Que pariu. Que bosta, enfim. Acabou se esta. Daigo, não. Daigo, é a sua vez de dar uma mensagem pro nosso ouvinte. Não, eu planejo. Já que, tipo, normalmente peço pra você dar uma, hoje eu também já ia dar outra, já tava até pensando o que dizer. Ah, então perfeito. Mas enfim, já que esta rodada acabou, o Senhor da Eternidade intimou-me a dar uma mensagem edificante para todos vocês. Eu vou lançar uma que já foi batida várias vezes aqui e eu não canso de dizer. Não seja babaca com os outros. Hoje mais cedo eu tive uma experiência extremamente ruim por conta de babaquice dos outros. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que poderia ter sido simplesmente evitada, mas a pessoa quis ser babaca e aconteceu e ficou ruim até pra própria pessoa imbecil. O problema da babaquice é isso, prejudica todo mundo, inclusive você mesmo. Uhum. Então, é só uma mensagem simples, não seja babaca, tipo assim, reveja tudo que você vai fazer, se você vai interagir com a pessoa, reflita. Na verdade, pense antes sobre o que você vai fazer e reflita depois, porque às vezes você pode ter sido babaca e não tenha reparado. Isso acontece comigo direto. Enfim. Eu também, às vezes eu sou babaca e não ligo também, pode acontecer. Mas reflita depois que você é babaca, se você de repente liga, tipo, não, pô, não deveria ter sido babaca, e melhore. Tô usando gíria de viado agora. É tipo assim, tá dentro de você, sacou? Ser menos otário com os outros. Que aí não volta em você também. Porque toda vez que você é babaca com alguém, tipo, vai ficar ali marcado. E quando alguém for babaca contigo, ninguém vai vir te ajudar. Pois é. É simples, assim, tá dentro da gente melhorar como ser humano, melhorar como sociedade. O que de fato não acredito muito que possa ocorrer, porque a babaquice tá tão enraizada na pessoa. Eu acredito, eu acho que em uma perspectiva macro, talvez não, mas numa perspectiva micro, sim. Se vocês conseguirem melhorar, melhorem. Se vocês não conseguirem melhorar, foda-se também. Eu não ligo. Agora já tá meio tarde, tá muito pra frente. Mas é o que é, acabou-se essa bosta. Siga rumo ao programa que essa semana já está gravado. Olha que bonito. Olha só. Que joia. Que joia. logo mais. Tem mais e vá tomar nessa mitocôndria sua. Você pode substituir Halo por... A mandioca.